O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais! A Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse, todos com berçário. Eu saio pra trabalhar tranquilamente deixando ela aqui. Tá feito, tá pronto e tem muito mais. É a Prefeitura trabalhando mais. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente, a Prefeitura trabalhando. Tradição é tradição. Tradição é tradição. Vem aí, sétimo arraiado reencontro dos massapenses e amigos, no Náutico Atlético Cearense. Sábado, dia 3 de junho, a partir das 22 horas. E a animação ficará por conta do maior sanfoneiro da região, Zé Bandeira e Banda. Trazendo o melhor do forró e pé de serra pra você curtir e dançar. Reservas de mesas e informações com Valtinho. 88 99841 1509 ou Náutico. 85 3242 4310. Ingressos individuais R$50. Mesas R$250. Vendas de mesas e ingressos na Bet Boutique e na Associação Cultural Walter Pontes em Massapê. Venha para o maior arraiá da região. Tradicional arraiá dos massapenses e amigos no Náutico o Atlético Cearense. Você é nosso convidado especial. O arrasta pé até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Eu quero ver vocês. Em Horizonte tem esporte em todo lugar. E a Prefeitura de Horizonte fez mais um golaço com a inauguração da Areninha Francisco Cleiton Pereira Façanha, na comunidade de Tanques. Mais uma parceria com o governo do estado. Espaços como este, além de oportunizar práticas esportivas, promovem mais lazer e convívio social, levando mais alegria e bem-estar para a população. Onde tem Areninha, tem mais oportunidade. Prefeitura de Horizonte, de mãos dadas, com você! Fala galera, aqui quem fala é o Milton da Vol Bikes de Fortaleza, Ceará, e eu tenho um desconto especial pra você que vier na loja ou ligar dizendo que viu esse anúncio aqui na rádio. E o nosso número é 859-9634-5247. Não esquece, hein? 9634-5247. E a nossa loja fica na rua Tibúrcio Cavalcante, 1631, bairro Meireles. Venha visitar nossa loja e garantir o seu desconto. Não esquece, bicicleta é aqui na Vol Bikes. Atenção confeccionistas, a Sericlay Estamparia tem a melhor sublimação 100% digital. Atenção confeccionistas, a Sericlay Estamparia tem a melhor sublimação 100% digital, com 7 máquinas com tecnologia de ponta, agora com 2 impressoras Feather de 15 cabeças cada. Sericlay Estamparia, entrega rápida em até 48 horas, com o menor preço do mercado. Faça-nos uma visita, Rua Lindolfo Freire 411, Quintino Cunha, ou ligue 85 99982 8893. Siga-nos também no Instagram, arroba Estamparia Sericlay. Direção Cleide e Augusto. Sericlay Estamparia. É lindo ver nossa cidade crescendo com o povo. Gestão presente de um governo pra todos. Aracoiaba cada vez melhor. Trabalho forte, com vontade nossa gente não está só. Construindo um novo tempo. Aracoiaba cada vez melhor. Trabalho sério é nossa atitude. Infraestrutura e educação. Priorizando sempre a saúde. Com esporte e lazer para a população. Trabalho forte, com vontade nossa gente não está só. Construindo um novo tempo. Aracoiaba cada vez melhor. Trabalho forte, com vontade nossa gente não está só. Construindo um novo tempo. Aracoiaba cada vez melhor. Construindo um novo tempo. Aracoiaba cada vez melhor. Governo Municipal de Aracoiaba, construindo um novo tempo. Na escola da vida, aprender é preciso. E com os meus amigos pode até ser divertido. Ver o melhor caminho, ser um cidadão. Exercitando mente, corpo, alma e coração. Com Maria Esther sei que posso contar. Junto com a minha família sempre a me ajudar. Com Maria Esther, a melhor educação. Unido tecnologia. Magister, há 30 anos onde se educa para a vida. Matrículas abertas. Amando Lima Júnior. Estamos aqui na Rádio Cidade AM 860. É hoje, 5 de junho de 2023. 5 de junho, rapaz. Olha, nós estamos aqui no Estúdio 2 da Rádio Cidade AM 860, no bairro São João do Tauape. O clima aqui, 31 graus, céu aberto, sem perspectivas de chuva. E quem está no comando do Centro Eletrônico de Comunicação é ele, Iziel Freitas. E ao lado dele, secretariando o programa, Cristina Silva. Pois é, meus amigos, hoje o nosso amigo JB Fontelli está dodói, está em casa, está se recuperando, nada demais. É apenas uma gripezinha aí, mas que impede dele falar, né? Assim, com tranquilidade. Então, tá se recuperando em casa o meu amigo JB Fonteles. Mas nós temos aqui informações importantes para dar aos ouvintes aqui no programa Verdade Política. Daqui a pouquinho, o Júlio Marquezine vai trazer as principais informações do esporte. Daqui a pouco também Luciano Luque traz a sua crônica, sempre trazendo uma curiosidade, algo muito importante. E o nosso programa começando hoje segunda-feira, 5 de junho, tá certo? Em primeiro lugar, queremos agradecer a audiência, você que vai ficar conosco até as 2 da tarde, acompanhando aqui o programa com as informações, tá certo? Então vamos iniciando o nosso giro de informações, começando falando das informações nacionais, né? Política nacional. 2 assuntos dominarão o Congresso nesta semana. Na Câmara dos Deputados, o grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária apresentará o relatório das atividades. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça começará, né? A comissão, ela vai começar, né, a trabalhar justamente para o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que irá divulgar o relatório do grupo de trabalho que discutiu o tema. Nos últimos 3 meses foram ouvidos ministros, especialistas e o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Epp, tá certo? Então são os 2 assuntos que vão dominar esta semana no Congresso. O relatório faz assim um resumo do que foi discutido no grupo de trabalho, os pontos consensuais e uma história de 40 anos de discussão de reforma tributária. Não vai ser fácil, né? O substitutivo só será apresentado quando for definida uma data para a discussão no plenário da Câmara. O principal ponto de consenso consiste na criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. No Senado, o principal destaque será o da tramitação da indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, principalmente porque Zanin é o advogado particular do presidente da República Lula e foi indicado nessa quinta-feira, né, na semana que passou, pelo próprio presidente Lula para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, caso tenha o nome dele aprovado. Portanto, o Zanin, indicado pelo Lula, o Zanin foi o advogado que tirou o Lula da cadeia, né? Que trabalhou bastante nesse sentido e com a equipe dele teve êxito. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que existia possibilidade de a CCJ sabatinar o Zanin ainda esta semana. A indicação precisa ser aprovada pela comissão para ir ao plenário do Senado. Mas Pacheco disse que a tramitação só deve prosseguir depois do feriado de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira. Portanto, esta semana nós vamos ter o feriado de quinta-feira. Eu sei que a indicação, né, do Zanin, né, no Congresso, né, vai ser muito rápido, né, diferentemente quando havia uma indicação, né, uma indicação do ex-presidente Lula, né, quando ele estava no poder. Rapaz, ele indicava uma pessoa, ou ele era reprovado, ou tirava o nome, ou era uma 9 horas para ser aprovado. Agora não, tudo mudou, tá certo? Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã de hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio da Alvorada, após uma semana marcada por insatisfação no Congresso Nacional com a articulação política do governo e a relação com o parlamento. O encontro não estava previsto na agenda oficial de nenhum dos dois. Lula e Lira tomaram café da manhã juntos e conversaram por cerca de uma hora. Na última semana, todos se recordam, o governo ficou perto de uma derrota histórica e correu o risco até de perder boa parte da estrutura ministerial que está em funcionamento desde o início do ano. A medida provisória assinada por Lula, que definiu a composição da Esplanada, foi aprovada no último dia legal antes de perder a validade. E os principais líderes do Congresso disseram que a proposta só não foi rejeitada em solidariedade à base do governo no parlamento. Bom, após a votação, Lira admitiu o incômodo com as falhas do governo e disse que a Câmara deu um último voto de confiança ao presidente. Ele deu entrevista coletiva e disse o seguinte, olha, a Câmara, os líderes de partidos independentes que não estão na base, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de comemorar uma base, como alguns tentam passar, disse o Arthur Lira. E continuou, daqui para frente, o governo tem que andar com as próprias pernas e não haverá nenhum tipo de sacrifício dos parlamentos ou dos parlamentares. O governo sabe e tem consciência de que a acomodação política não está feita, não tem base consolidada, e convencemos nossos deputados de que é importante que o governo tenha a sua gestão. Foi o que disse o Lira. Essa entrevista, se não me engano, foi na quarta-feira, e na quinta-feira houve a votação. Ele, inclusive, foi chamado pelo Lula para uma reunião e tal, e acabou havendo a votação, e o governo acabou garantindo aí os ministérios. Bom, após a reunião, na manhã de hoje já, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, afirmou que a reunião de hoje com o Lula, né, e também incluiu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstra a mobilização do governo para sair da indefinição do tamanho da base e melhorar a articulação política com o parlamento. Lira disse que na conversa com Lula não foram tratadas novas indicações para ministérios e liberação de emendas aos parlamentares. Olha o que disse Lira. O governo vai reunir e está se movimentando para consolidar a sua base, o que nos facilita. Eu pedi uma estabilidade por parte do governo e da sua articulação para que nem a Câmara, nem o Senado fique discutindo projeto a projeto. Foi o que disse o Arthur Lira. Ele ressaltou ainda que é um facilitador de matérias no parlamento, mas destacou que o Congresso é reformador, liberal e conservador, com posicionamentos próprios. E, portanto, a articulação política do governo precisa estar mais atenta. Ele destacou ainda que muitos votos favoráveis a projetos de interesse do Poder Executivo são de parlamentares independentes, mas que esse combustível pode acabar. Aí ele foi mais além, ó. Falta uma base efetiva. O governo tem vitórias em pautas nas quais nós nos comprometemos e os partidos mais independentes que têm dado os votos necessários junto com os partidos da base. São votações sempre com muita luta e costura. Foi o que disse o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Daí, portanto, né, depois das críticas, depois, né, da aprovação do projeto de lei, né, garantindo os ministérios de Lula, depois de tudo isso, essa conversa hoje para mostrar ao Lula que é preciso ter diálogo, tá certo? Outra informação aqui, olha, o governo federal decidiu modificar a formulação do programa que pretende conceder descontos para aquisição de carros populares. Em conversa com jornalistas na manhã de hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que a iniciativa passará a ser voltada mais para ônibus e caminhões. É porque a primeira informação é que eram, esse desconto seriam para carros populares, né? Aí hoje a história já mudou, pelo menos foi o que disse Fernando Haddad nessa entrevista. Ele disse o seguinte: a gente repaginou o programa, ele vai ser mais voltado a transporte coletivo e transporte de carga, mas o carro também vai ser contemplado, disse. Bom, o Palácio do Planalto já havia anunciado que iria reduzir impostos com o objetivo de reduzir o preço final dos carros populares. A medida deve ter duração de 2 a 4 meses e se aplica a automóveis novos de até R$ 120 mil reais, que terão uma redução de 1,5% a 10,96% nos tributos federais. Daí, portanto, né? Então já houve aí esse alerta do Fernando Haddad, né? Esse desconto não será exclusivo para os carros populares e será focado mais, né, como ele disse aqui, né, nos ônibus e caminhões, tá certo? Olha, o ex-deputado Roberto Jefferson foi transferido na tarde desse domingo, portanto, ontem à tarde, do Hospital Hamilton Agostinho, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Botafogo, onde será submetido a tratamento médico. A transferência foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Embora tenha mantido a prisão preventiva do ex-deputado, o ministro autorizou a saída imediata do ex-parlamentar do estabelecimento prisional onde se encontra, tão somente para tratamento médico. Jefferson está preso desde outubro do ano passado. Na unidade, Roberto Jefferson deve receber tratamento médico completo e adequado, sob pena de agravamento irreversível de seu estado de saúde, diante da gravidade e urgência da situação. De acordo com informações da SEAP, Roberto Jefferson apresenta quadro de confusão mental, relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade, ou seja, alucinação auditiva, e seu estado geral é ruim, pois está desidratado e recusa alimentação. A conclusão da SEAP é que Jefferson necessita de tomografia de crânio, seguida de avaliação neurocirúrgica em caráter de urgência devido a possível traumatismo craniano decorrente de uma queda. Inclusive, ele está com um edema no rosto, né? Então, a situação do Roberto Jefferson é muito difícil em relação à saúde dele, e ele foi transferido para ter um melhor tratamento. Vou trazer uma notícia boa aqui para os fortalezenses, né? A Prefeitura de Fortaleza iniciou a partir de hoje o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, o Refis Saúde. A negociação dos débitos inscritos ou não em dívida ativa em dívida ativa poderá ser feita com descontos de até 100% nos juros, multas e correção monetária pelo Fortaleza Digital. A arrecadação deste programa de refinanciamento será destinada preferencialmente para investimentos e custeio na área da saúde. O Refi Saúde será oferecido para dois perfis de contribuinte, o simples e o especial. Em ambos os casos, o contribuinte poderá negociar ou ainda renegociar débitos referentes ao Imposto sobre Serviços, que é o ISS, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, Imposto de Transmissão de Benefícios Imóveis, que é o ITBI, além de taxas e preços públicos, inclusive aqueles que já estejam judicializados e incluídos na dívida ativa do município. Aí, portanto, uma boa oportunidade para você que está devendo à prefeitura, devendo aí esses tributos, entrar em acordo, né, fazer esse pagamento, pode ter aí uma redução de até 100% nos juros e multas, né, mas também você pode parcelar em várias parcelas, né, e os juros são baixos, quer dizer, uma oportunidade para você, né, ficar em dia com esses tributos e ficar mais tranquilo, né? E não ter seu nome sujo na praça, tá certo? Olha, o prefeito Elmano de Freitas esteve neste final de semana na região do Cariri. E a região recebeu mais uma importante obra de infraestrutura rodoviária nesse sábado, a pavimentação da CE-390. A rodovia interliga a CE-060 no município de Jardim com a BR-116 em Penaforte. O governador Elmano de Freitas entregou oficialmente a obra. Ele participou de duas solenidades, em Penaforte e em Jardim, acompanhado dos respectivos prefeitos, Dr. Rafael de Penaforte e o Dr. Anisiário de Jardim. São quase 40 quilômetros de estrada asfaltada que vão beneficiar as populações de diversos municípios do Cariri. Além de favorecer os cearenses, a nova rodovia poderá ser utilizada pelos motoristas que fazem o transporte de mercadorias na divisa com os estados de Pernambuco e Paraíba. Além da inauguração da nova estrada, o governo destacou a importância de parcerias com os municípios para outras obras importantes estruturantes. Para o município de Penaforte, além da estrada, o governador Elmano de Freitas falou sobre parcerias para viabilizar equipamentos e obras importantes para o município. Primeiro, nós estamos com muito orgulho de estar aqui entregando essa obra, dessa estrada tão sonhada pelo povo de Penaforte, pelo povo de Jardim, pelo povo do Cariri, porque isso ajuda toda a região. Essa estrada acontece em virtude do trabalho que foi realizado por Camilo e que nós aqui garantimos o seu término. Liberamos para Penaforte um novo centro de educação infantil para garantir que a gente possa aqui ter maior atendimento às nossas crianças. E vamos anunciar o projeto Minha Casa Minha Vida pelo Ceará inteiro e também em Penaforte para fazer casa para quem não tem casa aqui no município. E vamos continuar fazendo o trabalho aqui, o prédio que era da Cefaz, nós vamos fazer o projeto para poder garantir aqui ser o prédio da prefeitura e assim vamos fazer o mutirão de cirurgias para o povo de Penaforte que está precisando de cirurgia poder ter seu problema resolvido e o Ceará sem fome. Todas as famílias, que mesmo que estejam no Bolsa Família, quando o valor da renda dessa família estiver muito baixo, nós vamos estar dando um cartão de R$300 com o objetivo dela poder comprar comida. E, portanto, nós vamos assim tentar fazer o trabalho de realização para a superação da fome no estado do Ceará. E as demais obras nós vamos negociando com o prefeito para fazer Penaforte ainda mais forte. Pois é. E em Jardim, o governador Elmano de Freitas destacou as obras do município que contam com o apoio do governo do estado. Vamos caminhar ainda muito, fazer muito pelo povo de Jardim junto com o prefeito Anisiário, garantindo os recursos para o hospital municipal, para a conclusão do hospital, para os equipamentos, assim como para todos os projetos que o prefeito tem para o município, importante para desenvolver o Jardim, conta com o nosso apoio, pela sua eficiência, pela sua competência, e que eu acho que isso é muito importante para que esse município continue a se desenvolver a partir do governo do Anisiário. A cidade tem desenvolvido bastante, eu acho que nós podemos fazer ainda mais agora, aproveitar que nós temos o presidente Lula na presidência do Brasil, o que nos permite campanha como Minha Casa Minha Vida, fazer habitação para o povo de Jardim, nos permite fortalecer com a campanha contra a fome no estado do Ceará, do mutirão de cirurgias, para que o povo de Jardim também tenha acesso às cirurgias que tanto precisa. Então nós estamos de mãos dadas, presidente Lula, governador Elmano, com o prefeito Anisiário, para fazer ainda mais por essa bonita terra, importante para o nosso povo. E atenção que essa informação interessa aos estudantes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, começaram hoje e seguem na internet até o dia 16 de junho, através da página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. As provas deste ano devem ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Para a inscrição, os estudantes devem desembolsar R$ 85,00 de taxa, que deve ser pago até o dia 21 de junho. Fica livre desta obrigação somente os indivíduos que conseguiram direito à isenção. No primeiro domingo da aplicação das provas, os candidatos terão 5 horas e meia para responder 90 questões objetivas de linguagem, ou seja, português e inglês ou espanhol, e ciências humanas, além da redação. Já no domingo seguinte, são 5 horas para 90 perguntas sobre matemática e ciências da natureza. Pois é, rapaz, é nesse tema aí que o nosso amigo jornalista Luciano Luque traz hoje a importância do Enem e diz quais países aceitam os aprovados no concurso. Agora. Os bastidores, os eventos que marcam a agenda política, com o jornalista Luciano Luque. O Congresso Nacional tem 594 parlamentares. São 513 deputados federais e 81 senadores. Dizem que são muitas cadeiras, mas é impossível diminuir, porque são eles que fazem as leis nacionais. O Congresso Nacional existe para fazer leis e para fiscalizar o Executivo. Todos os presidentes da República têm dificuldade de governar por causa da faca no pescoço que sempre é colocada pelo Legislativo. Isso desde que o Brasil é Brasil. Um dos exemplos mais recentes foi a invenção do orçamento secreto criado por Arthur Lira, que continua presidente da Câmara. O Supremo Tribunal Federal disse que o orçamento secreto era inconstitucional, mas os parlamentares criam novas fórmulas de manter a faca no pescoço do presidente da República, qualquer que seja o presidente. E olhe, se não cair, o presidente que não ceder. Atualmente, existem novas fórmulas do Congresso Nacional pressionar o Executivo. No orçamento secreto do ano passado para este ano, que foi aprovado ano passado para este ano, há 36 bilhões e meio de reais para emendas parlamentares. E o Executivo liberou apenas 5 bilhões até agora. E a pressão é grande. Os parlamentares querem agilidade na nomeação de seus indicados no segundo e no terceiro escalões. O Congresso Nacional diz que é desprestigiado porque não é recebido pelos ministros. Outra razão é porque quase todo o ministério é ocupado por petistas e os demais partidos querem mais espaços. E, finalmente, a briga paroquial entre Arthur Lira e Renan Calheiros em Alagoas tem influído no processo de pacificação entre o Congresso Nacional e o Executivo. O próprio presidente Lula decidiu entrar na negociação ao sentir que os líderes do governo não conseguiram cumprir a missão. Vamos ver no que vai dar. É Luciano Luque para o programa Verdade Política. Valeu, Luciano Luque. Amanhã você volta com mais curiosidade no programa Verdade Política. Agora, aquela dica de sempre. É muito importante que você receba esse conselho de amigo, viu? Estude no colégio de qualidade que prima pela disciplina e educa para a vida. O Colégio Maria Esté prepara o aluno desde o ensino infantil ao pré-universitário. São duas sedes. No Passaré, a direção é da professora Fátima Lemos. Informações 399-9292. No Planalto Mirassol, a direção é do casal professor Lemos e professora Lindete Lemos. Contato 3493-2562. Colégio Maristé, onde se educa para a vida. 13 horas 38 minutos, vamos fazer um intervalo e na volta vamos trazer ele que sabe tudo de futebol. Júnior Marquezine, é rapidinho. Estamos apresentando Verdade Política. Verdade Política. O Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais, a Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse, todos com berçário. Eu saio pra trabalhar tranquilamente deixando ela aqui. Tá feito, tá pronto, tem muito mais. É a Prefeitura trabalhando mais. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente, a Prefeitura trabalhando mais. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos é um órgão da Alesse que estimula a resolução pacífica de conflitos por meio do diálogo e da conciliação entre as partes. Com serviços gratuitos de mediação, assessoria jurídica e círculos restaurativos, o Centro atua nas áreas de direito de família, imobiliário, condominial e de vizinhança. Acesse o site da Alesse ou ligue para o número 85-2180-6513 e marque seu atendimento. É a Alesse, mais perto do cidadão. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. Tem as novas faixas exclusivas, entrega de tablets, novo Gonzaguinha do Zé Walter. Check, check, check. Novo Parque Raquel de Queiroz, Bolsa Nota 10, Programa Juventude Digital. Check, check, check. Programa Nossas Guerreiras, novas ciclovias, Feira de Pequenos Negócios. Check, check, check. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Verdade Política. Aqui não tem fake news, tem a notícia com credibilidade. Amando Lima Júnior. 13 horas 40 minutos na capital cearense, o programa Verdade Política, aqui na cidade AM 860. É hora da gente falar de esporte. O Ceará tem desfalques para enfrentar amanhã o Atlético Goianiense. O Fortaleza agora já está na Venezuela para encarar o Estudiantes de Mérida. Cuidado é com o nome. E tem também os resultados dos jogos do Brasileirão dos clubes cearenses. Quem é que sabe tudo disso, hein, meu amigo Gisel? Júnior Marquezine. É com ele mesmo, esse aí sabe. Quase tudo. Tudo bem, Marquezine? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Lima Júnior, boa tarde, nossos queridos, os queridos ouvintes ligados aqui no programa Verdade Política, Isiel Freitas, Cristina Silva, desejando aí um pronto restabelecimento ao nosso querido JB Fonteles. É só comprar o mel lá da loja Chicota, é mel puro, com um pouquinho de limão, amanhã se já tá bom dessa rouquidão, tá certo, meu amigo JB? JB Fonteles, com a sua devida permissão, Lima Júnior, eu vou começar dica, de baixo para cima. A dica é muito cima. Boa, viu, Marquezine? A dica é boa demais. Ora, se não. É. É boa, é ótima. Tem que se cuidar, Fonteles. Bom, com a sua devida permissão, eu vou começar hoje de baixo para cima. Série D, C, B e A. Pode ser? Pode sim, tranquilo. 5 times que disputam a série é D, né? D de dado, né? Tivemos o confronto de 2 cearenses lá no município de Horizonte, do nosso querido prefeito Nezinho Farias. Atlético Cearense 0, Ferroviário 100% de aproveitamento. Inclusive, o Ferroviário foi destaque em uma matéria no site da CBF. E agora que melhorou mais, 5 vitórias, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Não tomou nenhum gol, Ferroviário 100% de aproveitamento, é o melhor time em todas as séries do Campeonato Brasileiro, Que campanha, né, Marquezine? Sensacional. Que campanha. O Paulinho Kobayashi fazendo aí um grande trabalho, né, Marquezine? Sem dúvida, sem dúvida. Paulinho Kobayashi aí fazendo um sensacional trabalho. Está muito preocupado porque o principal jogador, ou um dos principais jogadores do Ferroviário, saiu machucado. Preocupa a contusão do jogador, o atacante Ciel. Vamos torcer que não seja nada grave a contusão do jogador Ciel. Atlético Cearense 0, Ferroviário 2. Pacajus, que faz uma belíssima campanha também no outro grupo. O Pacajus 2, Potiguar 0. Globo do Rio Grande... Vixe, Iguatu perdeu mais uma. 4 derrotas consecutivas. Fala, Pedinho. Globo do Rio Grande do Norte 2, Iguatu 1. Série C, Botafogo... Floresta, rapaz. O Lobo da Vila também. Você falou do Calcaia 3x3 no Tocantinópolis? Rapaz, perdão pela falha. Rapaz, eu tô escrevendo, eu não tô conseguindo ler o que eu mesmo escrevo. Uns garranchos mais feios do mundo. É exatamente. 3x3 do Calcaia diante do Tocantinópolis, 3x3. Perdão, viu? Desculpa aí, Lima Júnior. E os ouvintes ligados. E na Série C, o Floresta empatou lá na Paraíba, Botafogo da Paraíba 1, Floresta 1. O Floresta voltará a jogar quinta-feira no PV contra o São Bernardo lá de São Paulo. E uma novidade, né? Neste meio de semana teremos jogos, deixa eu ver aqui um recado. Beleza, Alano Maia, beleza. Vou já arrochar aqui. Bom, o Ferroviário vai jogar quarta-feira, depois de amanhã, contra o Parnaíba do Piauí, com a transmissão aqui da Rádio Cidade, a partir das 19 horas, já falando lá do PV, Ferroviário e Parnaíba. A narração da Anastácio de Castro. Cadê o Anastácio de Castro, Zé? Cadê o Anastácio? Os comentários do professor Robson P. Pereira. Deixa comigo! Não, ele diz aí, ele tem uma vinheta aí que diz assim, bota aí, Zé, se você puder encontrá-la, o nosso querido Zé Freitas. Mas aproveitar para dizer que é um grande profissional, gente muito boa, e eu vou te contar, viu? Tá sempre ligado aqui no nosso programa. Tá, beleza, beleza, cara, beleza. Tá aí, beleza, beleza, é isso mesmo, Zé. Beleza, Zé. É isso aí, meu cara, Anastácio de Castro, ele passa o dia no escritório dele, ele é advogado, um grande advogado também, aí quando é hora dessa ele tá almoçando, aí vai tirar um pouquinho de descanso, né, vai fazer uma coisa errada que ninguém concorda. Ó o cigarro, deixa esse cigarro, rapaz. Bom, meu caro Anastácio de Castro, o Robson P. Pereira será o comentarista e o Pedro Breno será o repórter. Quarta-feira, às 20 horas, no PV Ferroviário e Parnaíba, com a presença aí do pai da nossa querida Cristina Silva, que é torcedor do Ferroviário. Bom, esses jogos aí, séries C e D. Vamos começar sexta-feira, série B, o Ceará no dia que enganchei agora, gaguejei. No dia que o Ceará comemorou 109 anos, venceu a equipe da Chapecoense 2-0, não jogou bem no segundo tempo, mas conseguiu a vitória, um golaço, como eu disse, na ponta de gol, parece que o Jean Carlos colocou, foi a bola com a mão, 1-0, e no Vitor Gabriel, no segundo tempo, fez 2-0, o Ceará tem 16 pontos, era até ontem o jogo do Sport Londrina, o sétimo, com a derrota do Londrina, na estreia do PC Guzmão, Londrina levou a virada 2-1, Ceará perdeu uma posição, agora tem 16 pontos, é o oitavo colocado. O Ceará jogará amanhã às 21h30 contra o Dragão, contra o Atlético Goianiense, 4 desfalques por conta do cartão amarelo e também do cartão vermelho. Os que estão fora por conta do terceiro cartão amarelo, os dois volantes, né? O William Maranhão e Richardson, e o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o Kaique Gonçalves, que foi expulso, esses quatro estão fora. A boa notícia, o retorno do Gabriel Lacerda, que não jogou sexta por conta do terceiro cartão amarelo, e o Thiago Pagnussac, que se recuperou da lesão na panturrilha, viajou, poderá ser essa dupla de zagueiros, Thiago Pagnussac e Gabriel Lacerda, ou ele pode continuar com o Léo Santos, e retorna o Thiago Pagnussá, que tem mais experiência do que o Gabriel Lacerda. E não tem outra alternativa, Lima, e torcedor ouvinte ligado aqui no programa Verdade Política. O lateral esquerdo será, tudo indica, que o David Ricardo. Por quê? Danilo Barcelos está fora do terceiro cartão amarelo e o outro lateral esquerdo é o jogador William Formiga, que está machucado. O Kaique, das categorias de base do Ceará, vem treinando, mas não foi relacionado. Dos três da base, o único que foi relacionado para o jogo de amanhã e já foi relacionado para o jogo de sábado foi o zagueiro Jonathan. Esse jogo amanhã, depois o Ceará vai jogar sábado no Castelão contra o CRB e só voltará a jogar dia 25. O Ceará vai passar 14 dias sem jogar uma partida oficial por conta da data da FIFA, né? A data da FIFA, os times da Série B vão ter 15 dias, 14 dias de descanso. Já a Série A, apenas 10 dias. Marquezine, eu acho que fica fácil aí para o treinador definir a zaga, né? Os dois que estão voltando aí podem formar a zaga, né? O Pagnussá com o Gabriel Lacerda, eu acho que podia ser isso, embora o Léo tenha feito uma grande partida, né? O David Ricardo vai para a lateral esquerda, e aí ele tem aí voltas também de jogadores no setor de meio campo, né? Tem o Eu vou arriscar aqui o meio campo. Sim. Com o Arthur Rezende e o Castilho. Guilherme Castilho, o Chay e o Jean Carlos. Ele tem um volante específico da posição, mas está 5 meses, 6 meses sem jogar, que é o recém-contratado Zé Ricardo. Dizem, as pessoas falam, que é um jogador de alto nível, ele o jogador Zé Ricardo. Ele pode ser aproveitado nesse jogo, viu, Marquezinho? Acredito, se ele não começar como titular, ele deverá fazer a estreia amanhã contra o Atlético Goianiense, jogo às 21h30, lá no estádio Antônio Ascioli. Você tem dúvida? Porque eu não tenho mais, não. Aliás, eu nunca tive, né? De que o Vitor Gabriel é muito mais jogador do que o cabeludo lá na frente, hein, Marquezinho? É. O Nicolas. O Nicolas, né? Ele, rapaz, um cara da televisão fez um auê danado, nem sem necessidade. Na hora que teve a mesma alteração do que causou aquela polêmica entre Vitor Gabriel e Nicolas, ele fez um festival. Ele, eu acho que apelou o narrador lá da televisão. E o Nicolas saiu, os dois se abraçaram e o Vitor Gabriel fez o gol. Aqui pra nós, tá certo? Eu estava atrás do gol. O Vitor Gabriel conseguiu fazer o gol, né? A torcida agradeceu, porque a bola pegou no Bruno, zagueiro da Chapecoense. Porque o goleiro da Chapecoense estava na bola. E a bola foi desviada pelo zagueiro e o Vitor Gabriel ficou feliz com o gol marcado. É, mas ele já tinha tido duas oportunidades criadas por ele, né? E quase ele marcava. Não é? Exatamente. É um jogador que se mexe muito, tem muita força lá na frente, prende os zagueiros, sabe fazer gols. E eu acho que era uma injustiça muito grande que estava sendo feita com ele pelo técnico Barroca. Não que seja titular, porque aí a preferência é do treinador, embora eu acho que ele deva ser titular. Mas ele ficar como terceira opção, o Luvanô entrando, e às vezes nem relacionado era. Rapaz, é uma coisa incrível, né? Mas tá aí. Exatamente. Mas tá, e eu vou apostar aqui bem rapidamente pra gente passar pro Fortaleza. Sim. E o goleiro Richard, Varley, porque não tem outro lateral direito, outro tá machucado, Michel Macedo, Kaique expulso, Gabriel Lacerda, Thiago Pagnussá e David Ricardo, o meio campo com Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Chay e o jogador Jean Carlos, o ataque com o Eric, aí vem a dúvida, o Nicolas ou Vitor Gabriel? Vamos aguardar amanhã a escala oficial do time do Ceará. Fortaleza empatou no último sábado contra a equipe do Vasco da Gama, não, contra o Bahia, perdão, 0-0 contra a equipe do Bahia no último sábado. O Fortaleza é o oitavo colocado com 14 pontos, por coincidência os dois estão na mesma posição em séries diferentes. Fortaleza é oitavo com 14, Ceará é oitavo com 16 pontos. O Fortaleza joga amanhã pela Copa Sul-Americana, voo fretado, ou voo ontem, com destino a Belém do Pará, e depois para a Venezuela, precisamente em Mérida, para o jogo de amanhã, 19 horas, contra, tem que ter cuidado, Marquezinho, para pronunciar esse nome, Estudiantes de Mérida, para o jogo de amanhã, Copa Sul-Americana, a penúltima partida nesta fase inicial, esta fase classificatória, o Fortaleza Esporte Clube. Tem alguns jogadores que não viajaram, como o Iago Pikachu e também o jogador Guilherme, né, que teve um choque com o goleiro do time do Bahia, foi direto para o hospital, mas está tudo bem com ele. Passou sábado à noite no hospital, ontem já foi liberado, mas não viajou. Aí são os desfalques do momento do Fortaleza para a partida de amanhã contra o Estudiantes. O Romarinho também está fora, né, Marquezinho? O Romarinho também está fora. Romarinho, né? Exatamente, lesão muscular. Pouco tempo de jogo contra o Bahia no último sábado no Castelão. Ele deixou e justamente o Guilherme... vai fazer, hein, Marquezine? Porque quem entrou no lugar do Romarinho foi o Guilherme. Aí ele se contundiu, entrou o Pikachu. E agora foi. Nenhum desses aí tá no jogo. O que é que ele exatamente. Vai fazer? Ele deve, né? Ele deve ter as suas opções. Ele sempre surpreende o treinador, o Vojvoda, aí nos jogos do Fortaleza Esporte Clube. Ele deverá surpreender na escala de amanhã o Fortaleza, que é 100% lá nesta primeira fase da Copa Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, Fortaleza vai jogar sábado. O jogo mudou de horário, não será mais às 18h30, Botafogo e Fortaleza, será 21h. E o jogo Ceará e CRB também mudou de horário, era às 18h15. Minha Nossa Senhora, passou para as 19h30, aí portanto os horários modificados nos jogos do Ceará e do Fortaleza, Fortaleza e Ceará no próximo sábado. A nossa participação, sempre em nome da loja Chicote da Galera, e atenção você que está ouvindo, acabo de receber aqui a mensagem do nosso querido Alano Maia, proprietário da loja Chicote da Galera. Anote aí, Lima Júnior, JB Fonteles, promoção do kit da felicidade, um litro de cajuína, um pacote de... Vixe, mas tá ficando doido, Alan. Um pacote de castanhas, 5 docinhos de caju ou de goiaba por apenas, né, nem R$30, R$29,90. Tá ficando doido, Alan. Um litro de cajuína, um pacote de castanhas é quase esse valor. 5 docinhos de caju de goiaba, apenas por R$29,90. Amanhã você pergunta ao Alano, esse pacote, quantas gramas, né? Pra gente ter uma ideia, né? Tá certo. Você liga 9. Você tá sem tempo de ir lá na loja Chicote da Galera, Rua Padre Valdevino, 547, loja 3. Você liga agora, aproveita essa promoção que o Alano Maia manda entregar agora mesmo, agora à tarde. Região Metropolitana, 98701-1030. 987. Aprendi na primeira aula do Sindicato dos Radialistas. Você tem que falar o nome do telefone devagarinho, Marquezinho. Tem que ter cuidado. 98701-1030 é o telefone da loja Chicote da Galera. Eu sei que o meu amigo Vicente Pinto já está ligando para lá, o Matheus, o filho dele. 98701-1030 é o telefone da loja Chicote da Galera, o comando do nosso amigo Alano Maia. Lima Júnior, eu acho que eu falei demais. Não, rapaz, você falou demais não, você só disse tudo. Um abraço, Lima, até amanhã. Valeu, Marquezine. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui no Verdade Política. Vamos dar prosseguimento agora, né? Vou trazer uma informação da Câmara Municipal de Fortaleza, que deu início ao projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, e deslocou a estrutura lá da Câmara para a Regional 1, nesse sábado, dia 3 de junho, né? Os trabalhos começaram às 8 horas da manhã até às 14. A estrutura foi montada na Praça do Marco Zero, na Barra do... Pois não, tá me chamando, Marquezinho? O Alano Maia mandou uma mensagem, 200... gramas. Aí 200 gramas. Muito bom, isso. Muito bom. Rapaz, eu vou te contar, viu? Só não compra quem não quiser. É bom demais. Tá certo. Verdade. Beleza, obrigado, Marquezine. Então, como eu tava dizendo, a Câmara deslocou a estrutura dela para a Regional 1, né? A estrutura foi montada na Praça do Marco Zero, na Barra do Ceará, e o evento contou com serviços da Central da Cidadania, como emissão de documentos, escuta da ouvidoria, e acesso ao acervo da Biblioteca José de Alencar, além de atendimentos da saúde, cultura, lazer e orientações para microempreendedores. O projeto vai beneficiar todas as 12 regionais daqui de Fortaleza, com o objetivo de estreitar ainda mais a relação entre o legislativo e a população cearense, uma vez por mês. Com esta iniciativa, a mesa diretora quer promover a integração entre vereadores e fortalezenses, incentivando a participação popular nas ações da casa. A população também será beneficiada com a prestação de serviços realizada pela Câmara Municipal e órgãos parceiros. O presidente da Câmara, Gardel Rolim, destacou que a ação nas regionais é um desejo da mesa diretora desde o início da sua gestão. O projeto Meu Bairro, Nossa Câmara foi desenvolvido em conjunto com os parlamentares e vai visitar todas as 12 regiões da cidade. Começou agora com a região 1, né? Com a regional 1. O calendário do projeto prevê 7 ações itinerantes em 2023, nos meses de junho a julho, quer dizer, nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Outras 5 em 2024, nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho. Seguindo a ordem de numeração das regionais, a próxima parada do Meu Bairro, Nossa Câmara, será na Regional 2, no próximo dia 1º de julho, 13h58, ainda dá tempo eu informar que o João Monteiro, que foi exonerado do cargo da prefeitura para assumir a vaga deixada pela vereadora enfermeira Ana Paula, licenciada para assumir assento de Eduardo Bismarck na Câmara Federal. Portanto, o João Monteiro, né, já assumiu o seu cargo lá de vereador na Câmara Municipal de Fortaleza. Membro da base deve auxiliar a gestão do prefeito Sarto na casa pelos próximos 4 meses. Monteiro tomou posse em cerimônia simples na sala do presidente Gardel Rolim. Com a chegada de João Monteiro, a Casa Legislativa passa a ter 6 suplentes atuando no Legislativo este ano. Os outros, além do João Monteiro, são o Didi Mangueira, do PDT, Iraguaçu Teixeira, também do BTT, Moura Taxista, do PSB, Adriana Almeida, do PT, e Juninho Aquino, do União Brasil. 13h59, estamos encerrando o programa Verdade Política. A gente volta amanhã com a participação de JB Fonteles, se Deus quiser. Um abraço a todos. ZYH 592-860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Futebol 2023 é na Cidade AM 860. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Vamos dançar o São João mais animado deste mês de junho? Então anote aí no caderninho. Arraiá da Paz é dia 10 de junho, a partir das 7 da noite, no Salão do Mondubim. Rua do Jangadeiro, 150. Chama toda a família, os cabras e as mulheres. Tem atração de peso, viu? Onde Nelly Carvalho Banda, animando a festa. É o Arraia da Paz, dia 10 de junho. Apoio, Grupo Cidade de Comunicação. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos é um órgão da Alesc que estimula a resolução pacífica de conflitos por meio do diálogo e da conciliação entre as partes. Com serviços gratuitos de mediação, assessoria jurídica e círculos restaurativos, o Centro atua nas áreas de direito de família, imobiliário, condominial e de vizinhança. Acesse o site da Alesc ou ligue para o número 85-2180-6513 e marque seu atendimento. É a Alesc, mais perto do cidadão. Novo FGTS, saque certo. Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Os cotistas vão poder sacar um percentual do seu saldo todos os anos, no mês do seu aniversário. A migração para o FGTS saque aniversário é opcional. Quem não tiver interesse pode continuar no regime atual. E se, depois de migrar, o trabalhador mudar de ideia, ele pode retornar ao regime anterior,

esquecer. Nossas noites junto ao mar, contigo se foi a ilusão. E angústia feriu meu Cidade AM 860, a rádio que escuta você. 2:36. Cidade AM 860,

destroçando na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. E aí, vamos cantar todo mundo? Todo mundo cantando pra mim, eu quero ouvir, vamos lá! Tá ficando bonito, outra vez. Eu canto e vocês respondem, vamos lá. Cartas na mesa, não sabes tu que eu já tirei leite de pedra. Você foi longe, só que eu nasci em Trovelã, minha macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Continuam vocês, quero ouvir, vamos cantar. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo da poeira. Ninguém melhor que mestre forte na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Quero ouvir. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. É isso aí. Essa energia de vocês. Bom, agora a gente vai cantar um bloco de músicas bem dançantes, que inclusive tem canções de Luiz Gonzaga. E eu quero ver todo mundo cantando comigo. Vamos lá! Cidade AM 860, a rádio que escuta você. 2h53. Me tire da sua cabeça. Ficar com você foi um tempo perdido. Eita, mano. Minha Nossa Senhora, rapaz. É obsessão. Você não manda mais no meu coração. Mas isso não é amor, é obsessão. Você não manda mais no meu coração. Tantas vezes eu tentei querer fugir, só pra não mais te ver. E você sempre a insistir que eu volte pra você. Meu amor, procure entender que tudo acabou. O que passou, passou, foi o fim. Você ri pra mim. Meu amor, procure entender que tudo acabou. O que passou, passou, foi o fim pra você e pra mim. Cabeça, ficar com você foi um tempo perdido. Mas isso não é amor, é obsessão. Você não manda mais no meu coração. Mas isso não é amor, é obsessão. Você não manda mais no meu coração.

Já parou para pensar nos riscos que um oficial de justiça enfrenta todos os dias para realizar o seu trabalho? Não importa o dia ou a hora, o oficial deve estar sempre disponível para o cumprimento da lei. Sempre munido de coragem, comprometimento e competência de porta em porta, o oficial de justiça está pronto para servir à justiça e à sociedade. Valorize e respeite essa profissão. Sindojus, justiça para quem leva justiça a todos. Esse spot tem 43 segundos, mas se cada segundo fosse equivalente a um ano, teria a mesma duração do Colégio Dom Quintino. Só não dá pra dizer que esse spot tem o melhor curso preparatório para o Enem, nem que tem o melhor simulado para as Olimpíadas de Matemática, que conta com atividades extracurriculares, profissionais qualificados, que periodicamente passam por cursos de qualificação, que dispõe de ensino bilíngue a partir do Infantil 3, de forma simples e lúdica, que trabalha a educação inclusiva com forma inovadora, que foi destaque na última edição do Enem e do vestibular da UES, e quantidade de tempo necessária para falar de todos os benefícios que esperam por seu filho. Colégio Dom Quintino, transformando dom em conhecimento. Siga nossas redes sociais, @ Colégio Dom Quintino. Aqui é o deputado Guilherme Landim, quero aqui mandar o meu abraço para o vereador Iraguaçu Filho e sempre lembrando do eterno vereador Iraguaçu, que tanto fez por Fortaleza, médico humanista, homem que tem uma história maravilhosa nessa cidade, e dizer a vocês que eu estou aqui acompanhando, sou ouvinte cativo desse programa que traz a informação com qualidade para todo o povo de Fortaleza. Um abraço a todos vocês. A procura do saber é a chave para um futuro próspero. Por isso, o Colégio Lucê tem como visão favorecer um processo participativo para essa prosperidade. Nós, que fazemos parte do Colégio Lucê, utilizamos uma proposta pedagógica como estímulo para uma prática educativa mais construtiva. Colégio Lucê, há 28 anos, sempre crescendo com o aluno. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você. Atenção! O programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar. Programa Vida, Saúde e Política. Programa Vida, Saúde e Política. Alisson Lima. Muito bem, meus amigos, a todos uma excelente tarde. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Vida, Saúde e Política, aqui pela sua Rádio Cidade AM 860. Esta emissora é pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação. Desejando a todos uma ótima semana. Estamos colocando no ar mais uma edição do nosso VSP com muita informação, muita opinião, prestação de serviço, dica de saúde e muito, muito mais aqui no nosso VSP. No Vida Saúde Política, esse projeto extremamente vitorioso, idealizado pelo querido e saudoso Dr. Iraguaçu Teixeira, hoje sequenciado pelo amigo Iraguaçu Filho. Ou seja, o nosso Vida Saúde Política é de pai para filho, o nosso VSP é tradição que continua. Oração do Médico. Ó Mestre, eu te agradeço porque me entregaste a missão de exercer a medicina, restituir a alegria de viver as pessoas que me são confiadas a qualquer hora, momento e lugar. Ofereço-te a minha vocação de servir a sociedade como instrumento de tua providência. Grandes são os avanços da ciência, mas também são inúmeros os desafios à limitação humana que exige de mim seriedade, equilíbrio, sabedoria e fidelidade ao juramento que fiz. Ó Deus da vida, ilumina-me e faz de mim um mensageiro de misericórdia e esperança, que no final de cada jornada eu possa celebrar o renascer da vida, fruto do trabalho, e entregar-te às situações da minha limitação quando não tiver êxito. Senhor, que vieste trazer vida e vida em abundância, torna-me um instrumento de tua misericórdia. Amém e amém. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você. Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Alisson Lima. Muito bem, meus amigos, e como vocês já sabem, todos os sábados nós temos a nossa edição especial de sábado, momento em que Aureliano Ramos e Iraguaçu Filho comandam 2 horas de uma programação especial, começando 8 da manhã e indo até às 10 da manhã. E aí, já na abertura, Aureliano Ramos destaca o seu editorial, motivo então de repeteco no nosso Vida, Saúde e Política. É com você, Aureliano. Aureliano Ramos. Vamos agora ao nosso editorial de hoje, 3 de junho de 2023, programa Vida, Saúde e Política. Na desesperada tentativa de buscar sua reeleição e derrotar Lula a qualquer custo, o ex-presidente Bolsonaro, segundo o site da UOL, usou indevidamente ativos bilionários da Caixa Econômica Federal para, indiretamente, conquistar o voto dos eleitores mais pobres e endividados, praticando assim crime contra a economia e gestão temerária de banco público. Bolsonaro, por meio de medida provisória e em conluio com o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ofertou empréstimo popular até o valor máximo de R$ 1.000 a 50 milhões de eleitores negativados no Serasa e SPC, ou seja, aos que estavam com o nome sujo no comércio e nos bancos. A única garantia acordada no contrato, em caso de calote, seria caucionar o empréstimo com recurso do FGTS, dinheiro do trabalhador brasileiro. Este estelionato eleitoral aconteceu tanto no primeiro turno como no segundo turno da eleição de 2022. Foram 2 linhas de crédito, o Sim Digital e o Consignado Brasil. O Sim Digital foi ofertado a pessoas que estavam impedidas de tomar dinheiro dos bancos e para esse grupo foram destinados R$ 3 bilhões. Essa fraude eleitoral resultou numa inadimplência de 80% dos tomadores desses empréstimos. Estima-se que será utilizado R$ 1,8 bilhão do FGTS para cobrir o rombo, dinheiro do trabalhador, além de outros R$ 600 milhões a serem complementados pela Caixa Econômica como prejuízo. A segunda linha de crédito, de R$ 8 bilhões, também com garantia de pagamento dos recursos do FGTS, foi destinada aos beneficiários do Auxílio Brasil, um grupo de pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social e que dificilmente teriam condições de honrar essas dívidas, confirmando aquilo que foi previsto pelas notas técnicas da Caixa Econômica antes da aprovação do projeto. Enquanto o UOL, segundo o UOL, as medidas do ex-presidente Bolsonaro custaram uma significativa queima de reservas do banco e do FGTS, do trabalhador. No último trimestre de 2022, o índice de liquidez de curto prazo da Caixa Econômica chegou a R$ 162 bilhões, ou R$ 70 bilhões a menos do que no ano anterior. Esse indicador de risco foi o menor nível do índice já registrado pela Caixa Econômica Federal durante seus 162 anos de existência. A presidenta da Caixa, a senhora Rita Serrano, confirmou que a inadimplência do banco chegou a 80% em 2022. Quando Bolsonaro ainda era presidente do Brasil, ele disse em entrevista que a ação que tramita no STF cobrando a alteração dos cálculos dos rendimentos do FGTS pagos aos trabalhadores de TR para INPC iria afetar substancialmente a liquidez do fundo e que os trabalhadores seriam os maiores prejudicados. Apesar de contraditório zelo com esses recursos, achou-se depois com o direito de saquear a poupança da classe trabalhadora para comprar votos e garantir sua reeleição, como se o Fundo de Garantia estivesse à sua inteira disposição para realizar suas manobras ilícitas. Essa não foi a primeira vez que Bolsonaro atacou os milhões de trabalhadores brasileiros. Sua perseguição à classe trabalhadora começou com o fascista lema de sua campanha, que dizia: mais empregos, menos direitos. Em 2019, em pleno período de alto desemprego, explosão da informalidade e renda cada vez menor, o ex-presidente Bolsonaro tentou acabar com o FGTS dos trabalhadores brasileiros. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro apresentou estudos para reduzir a alíquota do Fundo de Garantia do tempo de serviço que as empresas recolhem. Em vez de depositar 8% do salário, a proposta era que os empregadores passariam a recolher apenas 2%. Além disso, outra ideia sua seria de reduzir a multa paga em caso de demissão sem justa causa, de 40% para 20%. Ou seja, além de o trabalhador estar mergulhado em dívidas ao ser demitido, e vendo a inflação correr seu salário, ele teria ainda menos proteção ao ser dispensado. Graças a uma grande mobilização dos trabalhadores no Congresso Nacional, essa tragédia não foi sequer debatida. Uma desumanidade típica de um nazofascista que muitos brasileiros, inconcebivelmente, ainda chamam de mito. Tudo isso é apenas o início de um périplo que o ex-presidente deve iniciar nos tribunais de justiça deste país para responder pelas centenas de crimes que cometeram durante seus 4 anos de calamidade presidencial. Que a justiça seja célere e imparcial. Aqui fala seu amigo Aureliano Ramos. Alguns dias eu postei um vídeo dizendo que era uma ingenuidade ou auto-engano imaginar que a corrupção havia diminuído após Bolsonaro. Eu dizia que ela estava apenas se escondendo melhor. Mas confesso que quem estava sendo ingênuo era eu, porque muitos casos escabrosos já estavam botando a cabeça de fora. E agora a face explodiu de vez. Já havia acontecido o caso da venda sem licitação da carteira de crédito do Banco do Brasil. Ela valia 2 bilhões e 900 milhões de reais e foi entregue por apenas 271 milhões. A venda sem licitação da empresa TAG de gasodutos da Petrobras, pelo mesmo valor que a empresa compradora receberá da própria Petrobras em apenas 3 anos de aluguel desse mesmo gasoduto. A venda criminosa e também sem licitação da refinaria Landulfo Alves, por metade do seu valor. E muitos e muitos outros casos de arrepiar. Na sequência, se escancarou a bandidagem de Salles no Ministério do Meio Ambiente, que fazia até contrabando de madeira. Um ministro acusado de contrabando. Acha um pouco? E agora vê esse tremendo escândalo de 1 bilhão e 600 milhões de reais da compra de vacina Covaxin. Eu não quero cansar mais vocês com dezenas de outros casos suspeitos, sem falar da compra de uma mansão de 6 milhões pelo filho do presidente, que ganha 25 mil reais por mês. Nem do roubo de gasolina e de salários de funcionários que Bolsonaro fazia quando era deputado, e que ensinou os filhos a fazer o mesmo. E aí eu pergunto, minha amiga, meu amigo, isso vai ficar assim? O Brasil vai assistir tudo isso de braços cruzados? Não se pode nem usar aquela velha metáfora de que agora o rei está nu, porque ele sempre esteve nu, mas com o corpo coberto de lama. Não viu quem não queria ver. Eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco, do banco, do banco, do banco, do banco, do banco, do banco. É que o matuto deu de garra dos papéis e foi bater no banco de Juazeiro. Tirou dinheiro e comprou 5 vaquinhas. E para tanto contratou logo o vaqueiro. O tangedor montou logo um alazão e abriu os peitos numa boi que não tem fim. coitada da boiada, encabulada, puxa o cai tocando assim. Eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco do Brasil. Do banco do Nordeste, Caba da Peste. Do Ceará. Eu sou do Beck, mas em Pernambuco, sou do Bandep. Bandep, Bandep, Bandep, Bandep. E lá vai ele assustando a macutada. Em cada casa só se ouve um zum zum zum. Gato bonito e famoso desse tipo, só quem possui a feitosa dos inhamuns. Se alguém pergunta de quem é essa boiada, ele responde de seu Zé Clementim. É aí que o gado emperra, o gado berra que o vaqueiro tá mentindo. Eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco do Brasil. Do banco do Nordeste, Caba da Peste. Do Ceará. Eu sou do Beck, mas em Pernambuco, sou do Bandep. Bandep, Bandep, Bandep, Bandep. Eu sou do banco, oi, oi, eu sou do banco, do banco, do banco. Eu sou do banco, do banco, do banco. Que zoada é essa, vaqueiro? Pra que tanto barulho com cinco vaquinhas tão manso? Pra que tanto disparamento? Pra lutar com um gatinho mansinho. Valeu, meu amigo Aureliano, obrigado por sua, pelo seu editorial. Na sequência, a gente chama o Luciano Luque, que destaca opinião e informação no nosso VSP. É com você, Luciano. O Congresso Nacional tem 594 parlamentares. São 513 deputados federais e 81 senadores. Dizem que são muitas cadeiras, mas é impossível diminuir porque são eles que fazem as leis nacionais. O Congresso Nacional existe para fazer leis e para fiscalizar o Executivo. Todos os presidentes da República têm dificuldades de governar por causa da faca no pescoço que sempre é colocada pelo Legislativo. Isso desde que o Brasil é Brasil. Um dos exemplos mais recentes foi a invenção do orçamento secreto, criado por Arthur Lira, que continua presidente da Câmara. O Supremo Tribunal Federal disse que o orçamento secreto era inconstitucional, mas os parlamentares criam novas fórmulas de manter a faca no pescoço de qualquer presidente da República. E olhe, se não cair, o presidente que não ceder. Atualmente, existem novas fórmulas do Congresso Nacional pressionar o Executivo. Vamos a algumas. No orçamento aprovado no ano passado, para este ano, há 36 bilhões e meio de reais para emendas parlamentares. E o Executivo liberou até agora apenas 5 bilhões. Os parlamentares querem agilidade na nomeação de seus indicados no segundo e no terceiro escalões. O Congresso Nacional diz que é desprestigiado porque não é recebido pelos ministros. Outra razão é porque quase todo o ministério é ocupado por petistas e os demais partidos querem mais espaços. E, finalmente, a briga paroquial entre o deputado federal Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e o senador Renan Calheiros. Essa briga é em Alagoas e tem influído negativamente no processo de pacificação entre o Congresso Nacional e o Executivo. O próprio presidente Lula decidiu entrar nas negociações ao sentir que os líderes do governo no Congresso não conseguiram cumprir a missão. Vamos ver no que vai dar. É Luciano Luque para o Repórter Online. Muito obrigado, meu querido amigo Luciano Luque. De você, eu vou até minha querida Dina Sampaio, que chega destacando informação importante. É com você, Dina. Dina Sampaio. Após uma série de críticas do governo federal, especialmente do presidente Lula sobre a taxa de juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, afirmou durante palestra em Fortaleza que o cenário econômico brasileiro está clareando. Nesse curto prazo, eu sempre digo que o cenário está clareando um pouco, porque a gente tem uma inflação que parece que vai engrenar uma melhora, mesmo que lenta, e ao mesmo tempo que a atividade tem surpreendido para cima. Então a gente tem a parte de serviços, que está surpreendendo bastante, a gente vê ali comércio também. Quando a gente pega a indústria, ela está bastante abaixo. Grande parte dessa, vamos dizer assim, dela está abaixo, está relacionado à indústria automotiva, que é 22% da indústria brasileira. Quando você tira a automotiva, ela está um pouquinho melhor. E aí a gente vê aqui a previsão do PIB subindo, né? E os índices de confiança também melhoraram, mas ainda em níveis abaixo da média. Uma das pressões do governo, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, foi mantida em 13,75% pela sexta vez seguida na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, COPOM. A instituição é cobrada pelo governo federal para reduzir esse percentual. Campos Neto reforçou que a taxa Selic é um instrumento de curto prazo. A parte de mercado de trabalhos tem sido também uma surpresa relativamente positiva no Brasil. A gente tem um aperto monetário que sempre cria alguma expectativa de freio na economia. A nossa missão é trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade. Então, essa é a grande missão do Banco Central. E a gente entende que a mão de obra, ela piorou um pouquinho, depois voltou. Você pega o desemprego, ele subiu um pouquinho, voltou a cair. Está no nível ali, inclusive, bem melhor do que antes da pandemia. Nós estamos com geração de emprego, um pouco de desemprego na indústria, mas tem uma geração de empregos na parte de serviço bastante forte nos últimos meses. Segundo o economista, o objetivo do Banco Central é também entender como melhorar a produtividade e a lucratividade do país. Que a gente precisa ou ter uma possibilidade de crescer mais sem gerar inflação, aliado a uma possibilidade de ter uma taxa de juros menor sem gerar inflação. Todas as reformas que enderecem esse tema de produtividade, é o que vai ser relevante, porque a gente está falando de Selic, a gente se concentra muito no problema de curto prazo, mas a gente tem um problema que vai muito além disso, que é como que a gente vai voltar a ser produtivo, como a gente vai ter produtividade, como a gente vai crescer a produtividade. Campos Neto também ressaltou o esforço do Banco Central para expandir o PIX internacional, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central, que entrou em funcionamento em 2020, já ultrapassou a marca de 3 bilhões de transações mensais. E a gente tem um PIX internacional. Hoje, se você for em Orlando, você já consegue pagar com PIX em várias lojas em Orlando. Tem várias empresas que já estão disponibilizando PIX no Uruguai, vários países da América Latina. A gente tem uma agenda de fazer uma universalização do PIX com a Colômbia, com o Uruguai, com o Chile. Então a gente está trabalhando em alguns outros países. Todo mundo acha o PIX interessante porque, como é muito barato para o governo, e gera um grande ganho para a sociedade. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deve definir o novo patamar da taxa Selic, está marcada para acontecer na segunda quinzena de junho. Dina Sampaio para o Grupo Radialistas do Ceará. Muito obrigado a você, minha querida Dina Sampaio, por suas informações. E agora eu vou no Giro Jovem Pan chamar o meu querido amigo Thiago Lima. Olá, Thiago! Esse bandido perigoso tão falado era um jovem, inteligente, trabalhador e que sonhava em ser militar. É o que conta o sargento da reserva da Polícia Militar do Ceará, que atuou nos anos 80, no caso de Fernando da Gata, José Maria Barroso. Ele viveu intensamente os tempos de perseguição ao criminoso. Ele, à noite, ele assaltava as casas naquelas novelas. Ele chegava, assaltava a casa pela cozinha, por isso, tudo nas novelas e tal. Aí ele ia lá na geladeira, jantava, comia queijo, tudo que tinha lá. Ia lá, ele já sabia que tinha uma dona bonita lá. Ele ia lá no quarto dela e quando ela acordava, ele estava com a peixeira na garganta dela. Ele, quando ele era nos 14 anos dele, ele viveu dentro do quartel nosso, engraxando, mandava nossas fardas, ele levava para a lavadeira, para lavar, trazia engomada, quando ele era dos 14 anos. Nascido em Russas, no Vale do Jaguaribe, Fernando Soares Pereira, o Fernando da Gata, morou por alguns anos numa casa na zona rural de Jaguaruana, cidade vizinha a Russas. Foi lá que ele conheceu Celzina Ferreira, que viria a ser sua cunhada. Ela lembra do pequeno e trabalhador garoto. Rapaz, ele era um menino calmo, uma pessoa boa. tenho nada a fazer com uma história, não tenho nada contra ele, não. Sempre conheci ele sendo uma pessoa boa, né? Nos anos 70, Fernando foi se alistar no exército para realizar um sonho, mas tudo caiu por terra e ele foi preso. Ele caiu na arapuca? Ah, sim. Porque ele sabia que de 12 horas em diante não tinha mais policiamento. Aí o major vai e fez uma patrulha. De 12 horas às 5 horas. E disse o seguinte para nós: eu vou fazer uma inseta à noite, o que eu pegar dormindo vai ficar preso. Não é para dormir, até às 5 horas. E se, tá, justamente foi nessa, de 12 horas para 5 horas que ele caiu na arapuca. Após a primeira prisão, começou de fato a vida de crimes de Fernando da Gata. Invasões, roubos, mortes e principalmente estupros. Com a ficha criminal de Fernando só aumentando, as noites na região eram de muito pavor. O jornalismo do Grupo Cidade teve acesso a uma decisão judicial de 1981, em que Fernando da Gata foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão por roubo e por violência sexual contra uma menor. Estupava, ele estupou uma menina aqui, filha de um rapaz aqui, de um homem aqui que era relojoeiro, menina de 14 anos, ele estupou ela, né? Aí então ele viveu nessa situação, mas ele não operava, não, ele operava só. Com tantos crimes nas costas, a vida de Fernando da Gata começou a ser fugindo da polícia. E assim como Lázaro Barbosa, Fernando era um excelente conhecedor da mata. No Matagal, ele nunca foi pego. Quanto mais os policiais o procuravam, mais distantes eles ficavam do criminoso. No meio do nada, ele comia o que encontrava, bebia água dos rios e lagoas e dormia no alto de árvores. O sargento da PM Francisco Rodrigues Freire prendeu Fernando da Gata pela primeira vez ainda nos anos 80. No dia da eleição, o Fernando da Gata vinha passando e me avisaram: Freire, chegou a tua oportunidade. Fernando da Gata vai passando aqui. Eu prendi o Fernando da Gata e fiquei com ele detido. Quando chega o juiz da Jaguaruana e diz: se eu tenho um homem preso, eu digo: não, está detido, quem prende é o juiz. Após escapar da prisão, ele resolveu ir para São Paulo. Na capital paulista, assaltou mansões nos bairros Jardins e Morumbi e estuprou dezenas de mulheres. Audacioso, costumava atacar à noite. Escalava muros, telhados e janelas das mansões. Agia sozinho, sem camisa e descalço, com um revólver preso à cintura do calção. A polícia conseguiu identificar Fernando por uma ficha num posto de saúde e armou uma emboscada na própria casa do criminoso em agosto de 1982. Ele dizia assim: eu só estou aqui dentro porque mesmo eu quero, mas se vocês quiserem ver eu sair daqui, eu saio do jeito que eu estou aqui, eu saio. Ele dizia, né? O Fernando, né? Aí ele pegava, subia assim na parede, assim de costas, só com as mãos e os pés. Ia bater lá no teto, lá em cima. Era incrível que ele subia na parede. Ele conseguiu fugir de novo e foi localizado dias depois em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde também roubou casas e estuprou mulheres. A polícia chegou até ele em um posto de gasolina na rodovia Fernão Dias, em Minas. No confronto, ele foi atingido, mas escapou. A exemplo de Lázaro, passou dias na mata, ferido, mas morreu encostado a uma árvore. Ele foi enterrado num cemitério de São Paulo dias depois. Autoridades cearenses mandaram uma comitiva buscar o corpo de Fernando da Gata para que ele fosse enterrado em Russas, no Ceará. O repórter cinematográfico Milton Gonçalves fez parte dessa comitiva de São Paulo até Russas. Rapaz, era uma multidão muito grande, a família toda chorando, a mãe dele chegou a desmaiar, sabe? Aquele, só quem sofre é a família, né? A família que sofre muito, porque não tem culpa o que o filho dela praticou de ruim, né? Não tem nada de culpa. O corpo de Fernando da Gata foi levado para o cemitério municipal de Russas, que nem tinha a estrutura que tem hoje e ficou abarrotado de gente. Os restos mortais do criminoso mais famoso do Ceará estão no cemitério de Russas. Ainda hoje, flores são deixadas no túmulo. Muitos turistas visitam o local. É o que conta o chefe do cemitério Bom Jesus dos Aflitos, Francisco Vandir. Um dia ou outro não, na festa chega gente colocando flores no local. Mesmo depois da morte, muita gente ainda acredita que, na realidade, Fernando da Gata nunca morreu. Pelo menos no imaginário popular dos moradores do Vale do Jaguaribe, ainda não. Tiago Lima, para Jovem Pan News Fortaleza. Esse meu querido amigo Tiago Lima, direto da Jovem Pan News 92,9. Agora eu vou rapidamente ao intervalo comercial. Não saia daí, porque na sequência a gente tem mais informações. Estamos apresentando Vida, Saúde e Política. Momento Sindojus. O oficial de justiça é peça fundamental para garantir a celeridade processual, realizando o cumprimento de mandados e garantindo o cumprimento da lei. O profissional ajuda a garantir o patrimônio, a segurança, a saúde e o bem-estar da sociedade. E agora a categoria necessita de mais pessoas qualificadas para executar as decisões judiciais. A crescente demanda de processos judiciais pede a criação de mais vagas para o concurso público. E quem ganha com isso é toda a sociedade. Sindojus. Justiça para quem leva justiça a todos. Esse spot tem 43 segundos, mas se cada segundo fosse equivalente a um ano, teria a mesma duração do Colégio Dom Quintino. Só não dá pra dizer que esse spot tem um melhor curso preparatório para o Enem, nem que tem um melhor simulado para as Olimpíadas de Matemática, que conta com atividades extracurriculares, profissionais qualificados, que periodicamente passam por cursos de qualificação, que dispõe de ensino bilíngue a partir do Infantil 3, de forma simples e lúdica, que trabalha a educação inclusiva com forma inovadora, que foi destaque na última edição do Enem e do vestibular da UES, e quantidade de tempo necessária para falar de todos os benefícios que esperam por seu filho. Colégio Dom Quintino, transformando dom em conhecimento. Siga nossas redes sociais, @ Colégio Dom Quintino. Aqui é o deputado Guilherme Landim, quero aqui mandar o meu abraço para o vereador Iraguaçu Filho e sempre lembrando do eterno vereador Iraguaçu, que tanto fez por Fortaleza, médico humanista, homem que tem uma história maravilhosa nessa cidade, e dizer a vocês que eu estou aqui acompanhando, sou ouvinte cativo desse programa que traz a informação com qualidade para todo o povo de Fortaleza. Um abraço a todos vocês. A procura do saber é a chave para um futuro próspero. Por isso, o Colégio Lucê tem como visão favorecer um processo participativo para essa prosperidade. Nós, que fazemos parte do Colégio Lucê, utilizamos uma proposta pedagógica como estímulo para uma prática educativa mais construtiva. Colégio Lucê, há 28 anos, sempre crescendo com o aluno. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você. Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Alisson Lima. Muito bem, meu querido amigo Isiel Freitas, voltando aqui no nosso VSP agora para conversar com meu amigo Adélio Girão, que destaca a economia no mercado agrícola. É com você, Adélio. Adélio Girão. Na economia, o mercado agrícola inicia a semana com o abacate a R$ 5,00 o quilo. O abacaxi fica a R$ 5,00 a unidade e a acerola a R$ 7,00 por quilo. Goiaba, R$ 4,40 o quilo, preço em alta. Laranja-pera, preço convidativo, R$ 2,20. O maracujá com preço em alta, R$ 8,00 o quilo. A melancia, R$ 2,20. E o morango, R$ 40,00 por quilo, tangerina, R$ 5,00, e a uva verde, R$ 7,50. Nas hortaliças, nas folhosas, cebolinha e coentro aparelha, R$ 1,20, alface, R$ 1,90 o pé. E o repolho fica R$ 4,00 o quilo, preço já em alta. Hortaliça, fruto, o chuchu R$ 1,40, o tomate de R$ 5,20 até R$ 6,40 por quilo, longa vida, e o jirimum caboclo R$ 3,80, milho verde R$ 0,70 por espiga. No setor das raízes, bulbos e rizomas, macaxeira R$ 2,00, a batata doce R$ 3,50 e a batata inglesa R$ 4,00 o quilo, cenoura R$ 6,00 por quilo. E o feijão de corda continua com preço em queda, cai para R$ 5,60 o quilo e boa oferta no mercado. O queijo coalho se mantém a R$ 27 por quilo. Odálio Girão, analista de mercado com informações na economia. No meu amigo Odálio Girão, eu vou dar dois giros por Brasília. Primeiro trazendo meu amigo Felipe Moura. Olá, Felipe! Você sabia que mesmo o smartphone que usamos todos os dias não seria o que é se não houvesse a indústria de defesa e segurança? O professor da Universidade Estadual de Campinas, especialista em indústria espacial e de defesa, Marcos Barbieri, explica que a indústria de defesa e segurança nacional não tem a ver apenas com o aspecto militar. A estreita relação do setor com o avanço tecnológico proporciona melhorias que são percebidas pelas empresas e pelas pessoas no dia a dia, explica. Das 13 tecnologias críticas que eu tenho no smartphone, 10 foram com fins militares. Não é que quem criou o smartphone foi o Ministério da Defesa, mas as tecnologias que permitiram a criação de um smartphone, grande parte delas, majoritariamente delas, tem origem militar. A internet é outro exemplo. Foi criada com objetivos militares pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Depois se expandiu para além dos quartéis e se tornou indispensável para inúmeras empresas e cidadãos. Por isso, o plano de retomada da indústria defende uma integração do setor de defesa e segurança com o sistema de ciência, tecnologia e inovação. O plano foi apresentado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ao governo federal. Por ser o setor que mais investe em ciência e tecnologia, a indústria tem papel-chave para conectar as demandas do meio militar e da sociedade com as descobertas que são feitas pelos pesquisadores. É das fábricas que vão sair soluções para garantir soberania ao Brasil e competitividade às empresas nacionais, diz o vice-presidente executivo da CNI e presidente do Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança, Glauco José Corte. A dualidade consiste em um conjunto de inovações desenvolvidas no setor militar que tem aplicações igualmente no setor civil e vice-versa. Essas aplicações são nas áreas do transporte, da segurança, da realidade virtual ou ainda da saúde, entre outros setores. O Exército desenvolveu também um sistema aéreo remotamente pilotado, empregado em operações militares de reconhecimento de locais e que pode ser estendido para a indústria agropecuária. O plano de retomada da indústria recomenda 6 programas para fortalecer a missão de defesa e segurança nacional. Entre eles estão a sensibilização da sociedade, desmistificando o setor de defesa e mostrando sua importância e a previsibilidade de recursos. Reportagem Felipe Moura. Muito obrigado, meu amigo Felipe Moura. E para finalizar o Giro de Brasília, Fernando Alves destaca a informação importante. É com você, Fernando. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados mantém pontos positivos dos decretos do governo federal que alteram o marco legal do saneamento e suspende alguns trechos contrários à lei. É o que avalia a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a ABICOM. De acordo com a superintendente técnica da ABICOM, Ilana Ferreira, os deputados acertaram a manter, por exemplo, a retirada do limite de 25% para parcerias público-privadas, já que a medida traz novos parceiros privados, o que aumenta a diversificação de contratos e atrai mais investimentos. O decreto aprovado na Câmara dos Deputados em discussão do Senado, ele traz pontos muito positivos. Primeiro, porque ele mantém os instrumentos que atraem investimentos para o setor. E, por outro lado, ele também corrige o que nós entendemos que foram distorções dos decretos. Por exemplo, ele retira o reconhecimento que havia da prestação direta por companhia estadual, sem processo licitatório, em estruturas regionalizadas. Por outro lado, a associação entende que a Câmara errou em manter os dispositivos que trazem a possibilidade de prorrogação de prazo para formalização de contratos irregulares até 2025 e o enfraquecimento do processo e da metodologia de comprovação da capacidade econômico-financeira. O projeto da Câmara aguarda designação do relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. O colegiado também analisa outros 3 projetos de decreto legislativo sobre o tema. Mas, diferentemente do texto aprovado na Câmara, as propostas visam a sustação integral das medidas publicadas pelo governo. O relator, senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, critica os decretos do Executivo. O Executivo está defendendo realmente que não é inconstitucional, mas não tenho dúvida, no momento que você adia os prazos, você não vai atingir as metas que estão na lei. Então só o fato de mudar as datas já contraria o que está na lei, que a lei especifica as datas, né, não só da viabilidade de investimento, como também de atingimento das metas. O marco legal do saneamento, que virou lei em 2020, estabelece que até 2033, 99% da população brasileira deve ter acesso à rede de água tratada e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto. Reportagem Fernando Alves. Dando aquela passadinha na Jovem Pan News 92,9, agora para conversar com a minha querida Wesmênia Lopes. Olá, Wesmênia! Thaís ficou sem sinal da operadora e ligou para saber o que havia acontecido, mas nada foi resolvido. Duas horas depois, as notificações de tentativas de acesso às redes sociais dela. Duas horas depois, começou a chegar tentativas de login nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu WhatsApp, e aí eu me desesperei, porque eu trabalho com isso. E mesmo para quem não trabalha é desesperador, né? Imagina quantas conversas nós temos, quanto do nosso trabalho está ali. Os dados são de uma pessoa de São Paulo. Foi tudo feito por criminosos que roubam o contato de telefone da vítima. É o golpe da portabilidade. Existem duas formas de fraudar os contatos telefônicos. Uma delas envolve funcionários das operadoras e a outra só é possível quando há vazamento de dados. O criminoso, né, ele tem um parceiro dentro das operadoras, né, que ajuda ele no processo de fazer a portabilidade de forma ilegal. A outra é falha durante o reconhecimento, né, ou validação do usuário. Como nós temos muito vazamento de dados, né, então alguns criminosos aproveitam esses vazamentos de dados para pegar os dados de pessoas aleatórias e a partir dali ele fazer o processo de ataque. Então pega nome, CPF, e-mail, né, outros dados e prossegue com a migração, né, a portabilidade daquele número. Após ter acesso ao número de telefone, os criminosos podem aplicar golpes nas redes sociais, como fazer anúncios falsos, pedir ajuda financeira ou tentar acessar as contas bancárias. Quando você acaba fazendo a portabilidade daquele número, né, o criminoso faz, ele acaba tendo acesso, exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp ele é validado pelo número do celular, né, que está no chip. Então, quando o chip já tem aquele número, ele tem o número da vítima. Então, ele consegue se comunicar com a base de dados, né, da pessoa que tinha aquele número. O outro é que alguns aplicativos, às vezes de banco, cartão de crédito, alguns outros, ele valida o acesso pelo número do telefone. Então, a partir daquele momento que ele tem o número do telefone no telefone dele, né, aquele número, ele começa a ter acesso também as informações daqueles aplicativos. É óbvio que ele não sabe quais são, então ele vai muito na tentativa e erro, mas eles, como já têm uma certa prática, algumas vítimas já caíram, eles acabam obtendo sucesso nesse procedimento. Quando casos assim acontecem, as vítimas devem registrar o boletim de ocorrência, seja na delegacia mais próxima ou digital. Desde 2020, o Ceará tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Classificados como estelionato, os criminosos podem pagar pena de até 5 anos de prisão. A influenciadora conseguiu recuperar o número, mas registrou o boletim de ocorrência e vai em busca de reparação dos danos por meio da justiça. Todas as ações possíveis eu vou entrar, porque eu fiquei muito perto de perder o meu trabalho, de perder muito do meu trabalho, de perder muito do acesso a várias coisas pessoais e profissionais. Isso precisa parar. Para se proteger, o jeito é seguir as orientações de profissionais de segurança digital e sempre ativar a verificação de 2 etapas nos aplicativos. O segundo fator vai impedir que aquela pessoa, o atacante, consiga usar. O outro fator também é cuidado onde você tem feito cadastros, né, dentro da internet, coisas desse tipo, onde você tem passado seus dados, porque facilita durante o processo de ataque, né, acesso àquela informação e aí ele conseguir fazer a clonagem daquele número. E na Assembleia Legislativa do Ceará está chegando ele, o meu amigo Domingos Távora. Olá, Domingos, boa tarde. Domingos Távora. Boa tarde a você, Alisson Lima, ouvintes e todos que fazem o programa Vida, Saúde e Política com Dignidade. Nós temos na Assembleia Legislativa o deputado estadual Stuart Castro, onde foi aprovado o projeto de lei de sua autoria, que inclui no calendário oficial de eventos do Ceará o Dia Estadual do Vereador. De acordo com o deputado Stuart Castro, a proposição 344/2023 tem como objetivo reconhecer a função importante que os vereadores desempenham para a sociedade. Desde os remontes militar, do Brasil imperial, desde o tempo que nós tivemos as capitanias aqui no Brasil, a figura do vereador foi a primeira figura instituída na questão da administração pública. O prefeito surgiu como um dos vereadores que eram eleitos, né, e representava o povo. Eu acho que nada mais justo, inclusive eu tenho a minha esposa, Lisiane, que é vereadora de Mulungu, por 3 mandatos, e conheço de perto a luta dos vereadores, e às vezes falta o reconhecimento. Então nada mais justo do que fazer essa homenagem mais do que merecida aos vereadores, sem distinção de gênero, para a criação do Dia Estadual do Vereador. Esse ente, esse ser, essa pessoa que luta ao lado do povo, que conhece de perto quais são os anseios do povo e levam até os prefeitos, que levam até os deputados estaduais, federais, aos governadores. Esse é quem está mais perto de tudo que o nosso povo, a nossa população e os nossos municípios precisam. O Dia Anual do Vereador no Estado do Ceará passa a ser celebrado anualmente no dia 29 de abril. Domingos Távora para o programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, a marca do Dr. Iraguaçu Teixeira. Valeu, meu querido Domingão. E para finalizar, o destaque, o Mário Ottoni, que chega trazendo as últimas do mundo dos esportes. É com você, Mário. Boa tarde. Mário Ottoni. Boa tarde, Alisson Lima. Um abraço, amigos do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade na Cidade AM 860. Chegando com o noticiário esportivo e o futebol cearense no Campeonato Brasileiro. Iniciando com a Série A, rodada de número 9. Sábado no Castelão, Fortaleza empatou por 0 a 0 com a equipe do Bahia. O Tricolor de Aço chegou aos 14 pontos e é o oitavo colocado na competição. Porém, ao término da nona rodada, pode perder uma posição. Logo mais tem Vasco e Flamengo. Se o jogo terminar empatado ou com vitória do Flamengo, o Tricolor de Aço cai uma posição. Na Série B, 10ª rodada, o Ceará, sexta, venceu por 2 a 0 a Chapecoense no Castelão. O Alvinegro chegou aos 16 pontos e é o oitavo colocado na Série B. Na C, sexta rodada, o Floresta, jogando fora neste domingo, empatou por 1 a 1 com o Botafogo da Paraíba em João Pessoa, no estádio Almeidão. O Floresta soma 6 pontos e está na zona de rebaixamento. É 17º na Série C. Na D, quinta rodada, destaque para mais uma vitória do Ferroviário, 2 a 0 em cima do Atlético Cearense, em confronto entre cearenses no estádio Domingão, no sábado. O Tubarão da Barra chegou aos 15 pontos, está 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, é líder do grupo 2, tem até o presente momento a melhor campanha da primeira fase. O Atlético, por sua vez, é quinto colocado no grupo, soma 5 pontos. O Calcaia, que também está no grupo 2, empatou neste domingo 3 a 3 com o Tocantinópolis no estádio Raimundo de Oliveira, em Calcaia. O Calcaia, sétimo colocado, com 3 pontos. Já pelo grupo 3, sábado, Pacajus, o João Ronaldo venceu 2 a 0 o Potiguar. O Pacajus é líder do grupo com 10 pontos. Neste domingo, Iguatu, jogando em Ciaramirim, no estádio Barretão, foi derrotado 2 a 1 pelo Globo. Iguatu é o oitavo colocado, é o último do grupo 3, com apenas 3 pontos ganhos. Com o noticiário esportivo, Mari Guatoni, para o programa Vida, Saúde e Política, com Dignidade, na Cidade AM 860. Muito obrigado, meu querido Maratone. Você dá fim de papo a mais uma edição do Vida, Saúde e Política. Na sequência, você fica com o programa Márcio Lopes, de Olho na Cidade, com o meu amigo Alano Maia. Fiquem todos com Deus. ZYH 592-860. Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Fortaleza Capacita da Prefeitura já capacitou mais de 30 mil pessoas. Tem mais, a Prefeitura já entregou 25 centros de educação infantil iguais a esse, todos com berçário. Eu saio para trabalhar tranquilamente deixando ela aqui. Tá feito, tá bom, tem muito mais, é a Prefeitura trabalhando mais. E o trabalho não para com as obras do novo Gonzaguinha de Messejana. Fortaleza segue em frente, a Prefeitura trabalhando mais.

Que tal aproveitar as maravilhas do nosso litoral? No Complexo Turístico Mirante das Gamboas, em Aracati, você tem tudo isso e muito mais. Uma estadia tranquila em chalés e opções de diversão para toda a família. Só no Complexo Turístico Mirante, você aprecia o melhor da gastronomia tropical. Self-service de camarão todos os sábados. Aquapark, bar molhado e uma vista incrível. Reservas através do WhatsApp 889-9901-6622. Alô, cidade! Conheça a Locabras. Segurança eletrônica, monitoramento de imagens via internet, segurança pessoal Locabras, vigilância armada e desarmada, segurança eletrônica, rastreamento de veículos, locação de mão de obra especializada. A Locabras é uma empresa que há décadas zela pelo seu patrimônio e pela sua segurança. Faça uma solicitação de uma visita de um consultor da Locabras pelo 3261-2424, na Rua Pereira Filgueiras, 1443, na Aldeota. E se quiser um atendimento VIP da consultora Joana, é só você ligar ou acionar o WhatsApp 98967-1517. Eu falei Locabras, 98967-1517. Fale com a princesa Joana. Casa do Guaraná tem tudo para açaíteria, sorveteria e produtos naturais. Distribuidor de amendoim para todo o Ceará, com preços especiais para revendedores. Casa do Guaraná fica na rua Clarindo de Queiroz, 1592, ao lado do Mercado São Sebastião, bem em frente ao estacionamento. Você liga 3253-5753. Fala com o Marcos, o rei do amendoim. Fala com a Carol e tem preços especiais para revendedores. Tem Guaraná em pó, xarope de Guaraná, tudo com preço especial para revenda. Casa do Guaraná, receba o seu amendoim a partir de R$11 para revenda. Tem com pele, tem sem pele. Casa do Amendoim, Clarindo de Queiroz, 1592, telefone 3253-5753. Alô, cidade! Aqui estou eu de novo para falar da loja Chicote da Galera. Lá você encontra material esportivo, camisas do seu time de coração, rádios AM e FM, acessórios para celulares, cajuínas, mel de abelha, cachaças especiais, redes de jaguaruana e numismática. E confira a sensacional promoção da sua rede de jaguaruana a partir de R$ 99,00, à vista ou no cartão. Loja Chicote da Galera, Rua Padre Valdivino, 547. Loja 3 do Centro Comercial Eudes Automóveis, no Joaquim Távora. Fale conosco pelo nosso WhatsApp 98701-1030. Rádio AM Cidade. Credibilidade com imparcialidade. Atenção! O programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, programa Márcio Lopes, de olho na cidade. Apresentação, Márcio Lopes e Alano Maia. Alano Maia. Alô, cidade, que beleza, que beleza, que beleza. 16h, mais 4 minutos, eu disse. Filé não é barato, meu filho. Ó, se for patinho, colchão duro, colchão mole. É, mas filé mesmo, meu filho, só com o doutor Real muito. Fala baixo. Já falei, grande abraço a você, querido amigo ouvinte da Cidade AM 860. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa de todas as tardes. É o programa Márcio Lopes, sempre, sempre de olho na cidade. Aqui você liga e participa. Para participar, reivindicar, agradecer ou criticar, é fácil. É só ligar 3261-7000 ou 3261-0520. Alô, cidade! Eu já tô com o vídeo dela. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Com a técnica especial de Ziel animado. pré-aniversariante Freitas. A secretaria de estúdio é dela, a faxineira da cozinha de blusa verde, Cristina Silva. João de Oliveira com ela diz Nunca mais. E nós vamos até as 5 da tarde. Eu, você e meio mundo de audiência. Brasil! Eita, que o negócio é sério, Zé Freitas. É, não é? Nossa senhora, rapaz. É porque você não viu aqui. Se você vê o cururu teitei, você fica doido. Marquezinho ainda mora só, Zé, olha. Hein? Coitado. Só que é assim, ó. Eu tenho um cabo que não gosta de dar corda de jeito nenhum nesse grupo aí. Não, Cristina, não, Marquezinho, ó. Direto. Esse rapaz é osso. É, não tem outra alternativa pra ele, não. É, não é? Olha, meus amigos, hoje é aniversário do meu amigo Deber Ronaldo, Ronaldo Deber, como queiram. Nosso associado da APCDEC, o professor Ângelo Osmiro Barreto. Quanta gente boa, né? Aniversariando hoje e a gente aqui parabenizando-os por esse momento de alegria. Lembrando que dia 7 é aniversário do Isiel Freitas. Depois da manhã. Eita, mano! Amanhã é terça, na quarta-feira. Acho que o missionário vai mandar uma mensagem especialmente para você. Missionário Eugênio Pimentel. Ai! Mas eu sei que você não gosta muito de mensagem. Você gosta muito de Pix. Então, quando for quarta-feira, Cristina, você me lembra que é o aniversário do Isiel, para mim poder colaborar, né? E comprar pelo menos um cento de salgado. Mateus, parabéns. É o novo Mateus, parabéns? Eita, mano! Merece, é gente muito boa. 4 da tarde, mais 7 minutos na Grande Fortaleza. Hoje eu tive na Câmara Municipal do Eusébio, uma casa que eu trabalhei durante 15 anos e devo voltar no ano que vem. E fui lá assistir a sessão, uma sessão bastante concorrida, reencontrei grandes amigos, o meu amigo Fares Filho, Roberto Rocha, a Wanda, a vereadora Neila, meu amigo França. Reencontrei todos os amigos, Donato Chilito, Paulo César e a todos aqueles que fazem parte da Câmara Municipal. Cumprimentei o presidente Nildinho, a vereadora Cira, o Ednardo. Mas foi um momento bacana de reencontrar os amigos, pude rever o G. Alisson. Ah, não vi a minha amiga Nara, senti falta da Nara. Mas, momento bacana a gente se reencontrar. E comecei a conversar com as pessoas sobre as eleições próximas de Eusébio. Sei que tomar um programa, uma parte do programa falando só de Eusébio, talvez não seja muito vantajoso, mas os senhores precisam entender que eu nasci praticamente no Eusébio, né? Morei lá durante muito tempo, sou cidadão de Eusébio e lá minha família toda mora lá. Então, comecei a conversar sobre as eleições. Prefeito Acilon Gonçalves, já foi eleito e reeleito, deve apoiar o Júnior do Acilon, doutor Arimatea Júnior, que é médico também, para dar continuidade ao projeto dele. E tem mais candidato do que eleitor no Eusébio, porque eu percebi hoje. Eu, inclusive, vou escrever minha próxima coluna, coluna do Chicote da Galera, As Últimas do Chicote, que é uma coluna que eu escrevo toda semana, voltada exclusivamente para Eusébio e Aquiraz, que são as cidades que politicamente eu tenho uma identificação maior, além da capital Fortaleza. Eu sempre digo que a política, ela mais desencanta do que encanta. Lá, todo ano se muda de presidente da Câmara. Todo ano é um presidente de Câmara diferente, é mandato anual. Aprovado, município é assim. E já se comenta que o próximo presidente da Câmara de Eusébio é o vereador Henrique do Timbu. Vereador muito querido na cidade, um homem simples, amigo de todos, de uma humildade franciscana, que tem tudo para ser um grande presidente em 2024. Só que ele vai pegar um ano eleitoral. Um ano de disputas. Olha, o que mais me deixa chateado na política é o tipo de político que passa 3 anos escondido. Isso é a grande maioria que é assim. Ele passa 3 anos intocado, estocando dinheiro, estocando paciência para poder encarar o eleitorado no período eleitoral. Quando é no ano da eleição, aí o cara começa a aparecer, faz carnaval, faz dia das mães, faz São João, faz dia dos pais, faz Semana Santa, faz Natal das crianças, dia das crianças. Ele só vem a gastar no ano da eleição, que é para poder se reeleger ou se eleger. E Eusébio não é diferente das outras cidades do estado do Ceará. Tem seus problemas, tem suas soluções, é uma cidade teoricamente pequena em termos de extensão territorial, mas que tem os mesmos problemas que outras cidades têm. Eusébio tem pessoas humildes, Eusébio tem bairros populosos e de poder aquisitivo baixo, Eusébio também tem problemas de saneamento básico, Eusébio tem os condomínios de luxo, é uma cidade modelo, é uma educação muito bem conceituada a nível de Brasil, mas tem seus problemas sim. Só para os senhores terem uma ideia, qualquer problema que se tenha em Aquiraz, em Beberibe, em Cascavel, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, muitos desses problemas são resolvidos lá em Eusébio, com a UPA, com o Hospital Amadeu Sá e com a Delegacia Metropolitana de Eusébio. Então, os problemas, eles existem. Eles existem em janeiro, em março, em junho, em outubro, em dezembro. Todo mês tem problema. Eu participo de um grupo de radialistas que todo mundo posta as suas informações no grupo. Mas tem gente que só bota, assim, as desgraças do município. Morre uma criança em Itapajé. Aí o outro: mais um homicídio em Tejuçuoca. Aí o outro: em Quixadá, família morre atropelada, não sei em que, numa moto. Aí, no, rapaz, tem gente que parece que gosta desse tipo de notícia. Não é capaz de mostrar nada de positivo que aconteça no seu município, exatamente para evidenciar o que não presta. Simplesmente porque não gosta do prefeito, porque é da oposição. E aí é onde me dá uma tristeza grande. Por quê? Porque quer dizer que eu não gosto do prefeito, eu só vou noticiar as coisas ruins? Não. Eu tenho dito que aqui em Fortaleza, que é um município onde eu moro, onde eu resido, prefeito Sarto se perde, ou pelo menos perde popularidade, por conta de meia dúzia de assessores que não deixam a gente falar com o prefeito, chegar perto do prefeito. Está com um ano, rapaz, que a gente tenta uma reunião com o prefeito José Sarto em nome da Crônica Esportiva. Terminou o meu mandato e nós não conseguimos. O cara diz, não, me ligue amanhã. Assim que eu chegar em Fortaleza, nós estamos nos Estados Unidos. Assim que eu chegar em Fortaleza, eu entro em contato. Tá com 6 meses que esse assessor é o cara lá da comunicação, sei lá. Você podia adiantar a pauta? Eu digo, claro que sim, eu não quero, não tenho segredo com o Sarto. Pois acabou o nosso mandato e ninguém chegou nem perto do Sarto. Eu não vou atrás do prefeito numa inauguração de uma praça, numa inauguração de uma creche, na entrega de um prêmio não sei de quê, para abordar um assunto que tem que ser tratado institucionalmente. Talvez o prefeito Sarto nem saiba que a imprensa esportiva cearense, que trabalha e que atua em Fortaleza, gostaria de ter um momento com ele. Pelo menos os seus comandantes, está aí o Fran Nogueira. Mas é porque os caras fazem questão. É mais fácil você ir via Marcelo Lemos. Marcelo, quando você estiver com o Sarto, diga que a PCDEC quer ser recebida para ver se ele, pelo menos, procura. Aí vai se perdendo, e quando chega faltando um ano para a reeleição, aí quer receber todo mundo, quer falar com todo mundo, aí não vale. Como eu estava dizendo, estive lá no Eusébio. O Eusébio tem 6 pré-candidatos a prefeito para as eleições que vêm, meu. Uma cidade desse tamanho. Aí o cara quer ser prefeito da cidade, não mora na cidade, não anda na cidade, nunca apareceu numa festa da padroeira, nunca assistiu um culto na cidade. Aí chega agora, quer aparecer em todo canto? Não dá, infelizmente não dá. Olha, eu tenho que dizer para os senhores que você, eleitor, isso vale para todas as tendências e correntes políticas. Você fique de olho. Procure saber se o seu candidato ou o candidato que está querendo ser alguma coisa, onde é que ele estava na pandemia. Quando estava tudo cheio d'água, na época do inverno, que os becos, as ruas estavam alagadas, se ele foi lá olhar a sua situação. Procure saber o que é que ele estava fazendo quando você mais estava precisando. Porque agora todo mundo quer ser bom. Eusébio tem um cidadão lá que ele é muito importante dentro do segmento dele. Ele é presidente da associação dos hotéis, das coisas lá que ele preside. Aí ele foi, em 1900 e me esqueci, ele foi vice-prefeito da cidade, cara bem conceituado, até simpático, agradável. Mas nunca deu uma esmola a ninguém. Se ele chegar em qualquer bairro da periferia de Eusébio, ninguém sabe quem é. Quem conhece é o pessoal da alta sociedade, por conta do posto que ele ocupa. O cara quer ser prefeito do Eusébio, amigo. Peraí. Pensando, talvez, que é o dinheiro que vai comprar? Não, não pode ser assim, não. O cara às vezes pensa assim, eu sou filho de fulano de tal, assim, e você estava onde na época que nós estávamos precisando da sua ajuda? Eusébio tem os seus problemas, Eusébio tem as suas dificuldades, como tem as suas virtudes, que são muito maiores. É uma cidade muito boa de se administrar, o prefeito Acilon é a cara do Eusébio. Ele é prefeito, ele é médico da cidade. É difícil ter uma família no Eusébio em que o doutor Acilon não tenha feito um atendimento médico. Ai, porque o doutor Acilon está não sei quanto tempo no poder. Sim. Olha, meus amigos, quem tira e quem coloca o político na função é o eleitorado. Diga uma coisa. O Bolsonaro foi presidente da República. Preste atenção, viu? O Fernando Henrique se elegeu, se reelegeu. O Lula se reelegeu e trielegeu. A Dilma se elegeu, se reelegeu. O Bolsonaro só se elegeu. O povo bota, o povo tira. Se ele tivesse sido um bom presidente, teria sido reeleito. Foi o primeiro dos presidentes que não foi reeleito. Então, quando você diz assim, ah, doutor Aderson Maia, de saudosa memória, passou 30 anos no sindicato dos radialistas. Passou. Por quê? Porque os radialistas elegeram, reelegeram, se reelegeram, se trielegeram, se polielegeram e se elegeu porque o pessoal queria. Não apareceu um para chegar lá e dizer, olha, eu sou novo, eu quero melhorar, eu quero mandar, eu quero fazer isso. Nada. Por isso é que os ditadores estão nos poderes. O cara se elege, se reelege, o povo vota. O Lula está presidente da República pela terceira vez porque ele se candidatou e se elegeu. Agora, ficar criticando, ficar aparecendo... Por exemplo, tem um político aqui que ele passa o tempo todo, escondido. Quando chega bem pertinho da eleição, ele reaparece. Todo mundo sabe que o Moroni. Moroni, você teve gente que chegou para mim para perguntar se o Moroni era vivo, estava vivo. Eu digo, claro, rapaz. Mas não, porque ele desapareceu e quando foi perto da eleição, aparece ele tentou fazer o filho dele. Mas não é assim, é. Tem político que passa, a turma experimenta e diz, não, tá fora, cai fora. E o doutor Acilono Eusébio, ele tem feito um trabalho muito bom. Vai se candidatar de novo? Vai candidatar alguém? Vai. Com o apoio dele. Se o povo quiser que continue, continua. Se o povo disser que não quer, isso acontece em todo lugar. Eu me lembro de um tempo em que aqui, eu acho que era em Beberibe, só dava a família dos Bessa. Era fulano de tal Bessa, Edinaldo Bessa, depois Edinaldo Bessa de novo, depois fulano Bessa. Chegou um tempo que o povo disse, cabo, hoje você chega lá e falar em Bessa, ninguém sabe mais quem é. Não é não? Aqui no Horizonte, era Chico César, Chico César, Chico César, Chico César. Depois passou para o Nezinho Farias. Nezinho, Nezinho, Nezinho, Nezinho, e pronto. Aqui na Itaitinga, seu Lorival Tavares é uma pessoa da mais alta conceituabilidade na cidade. Aí teve um tal de Abel, Abel teve a vez dele. Como ele não deu certo, o povo queimou Abel. E o melhor prefeito da história de Itaitinga, na boca do povo, ganhou a eleição e faleceu no meio do mandato, doutor Paulo César Feitosa. Então, quando eu vi hoje na Câmara, o cara disse, olha, fulano é candidato a prefeito, fulano quer ser prefeito, fulano disse que não abre nem pro trem, fulano... Eu digo, vem cá, esse pessoal pensa que é só chegar e eu quero ser prefeito. Tem um tal de Eimael aí, que toda eleição de presidente esse cara se candidata. Eu acho que é para aparecer na televisão. Ou então para pegar dinheiro do fundo partidário. Toda eleição o cara é candidato. Raimundão. Raimundão, Raimundão, Raimundão. Então assim, está na hora do próprio TRE criar um regulamento para acabar com isso. O cara vai só para entrar no páreo, só para aparecer. Cadê aquele padre Vai Fuleiragem, que era candidato a presidente da República, que era combinado com o Bozo? Padre Kelmo. A mulher disse lá que ele era padre de quadrilha. Agora nas quadrilhas vai ter muito padre, casamento. Eu digo assim, gente, porque o pessoal brinca com a política. O TRE era para tirar aquele povo do meio da cena. O cara chega lá para fazer graça, para fazer palhaçada, com todo respeito. Quem entra numa missão não pode entrar para brincar. E eu disse lá, eu digo, olha, tem gente aí que está entrando dizendo que é candidato a prefeito do Eusébio, e aqui em Fortaleza também, em todo canto, sabe para quê? Para comer uma ponta. Para ser chamado por alguém para desistir e comer uma ponta. É uma prática comum na política em todo município. O cara sabe que não tem condição de ser candidato nem a vereador e quer ser candidato a prefeito. Então eu penso assim, sabe? Não é você que fica no poder um, dois, três, quatro, cinco mandatos, não. É o povo, é quem te elege. Por exemplo, quem elege o presidente da Assembleia são os deputados. Aí o cara diz, rapaz, o Evandro é presidente de novo, se os caras foi eleito por unanimidade, meu irmão. Já pensou de 46, todos 46 serem a seu favor? Você vai contestar o quê? Presidente Marcelo Paes foi eleito, foi reeleito. E se ele continuar bem desse jeito, ele vai ser trieleito. Ah, mas não pode. Pode até não poder. Mas quem ele apoiar, ganha. Porque está mostrando serviço. Assim é na PCDEC. Pelejaram para mim poder fazer uma mudança estatutária. Eu digo não. O regulamento não é esse? Todo mundo não seguiu o regulamento, eu não vou seguir. Está aí o Fran Nogueira, presidente. A gente tem que abrir espaço para novas mentes. Não são pessoas jovens, não. São ideias jovens, modelos novos. Cada um tem seu estilo. Na Federação Cearense de Futebol, o doutor Mauro Carmelo. Quem elege os clubes, as ligas. Quem quiser ser... Se candidate, macho, arranja eleitor para votar em você e vá lá disputar. Para você ver como você leva cartão vermelho. Em qualquer política que seja, você tem que ter trabalho, tem que ter o que mostrar. Ainda hoje eu encontrei um amigo que disse que o Sarto está reagindo. Respeito. Tomara que ele reaja. Eu quero é o bem da cidade. Agora, difícil é ele convencer. Há tanta gente a quem ele está se afastando, se blindando, se escondendo. Rapaz, olha, eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço do prefeito Sarto, que ele não está se escondendo. É o grupo que está ali ao redor dele, que coloca o cara numa redoma, coloca o cara numa blindagem, que ele não sabe nem quem quer falar com ele. Meus amigos, a política, ela é clara. Se você tem trabalho, você ganha, você mostra, você faz. Me lembro disso como se fosse hoje. O doutor Iraguaçu Teixeira, a Cristina conheceu muito bem, não sei se o Iziel conheceu. O doutor Iraguaçu Teixeira foi eleito 7 vezes vereador de Fortaleza. Aí o cara diz assim... Rapaz, esse homem não cansa, não. Não que o povo não cansa dele. Olha, o doutor Iraguaçu Teixeira, ele tinha uma clínica a quem ele atendia a população e os amigos dele. O maior favor que o ser humano pode receber, a Cristina sabe disso, é um favor de saúde. É na hora que você está com dores, é na hora que você está com hemorragia, é na hora que você está passando necessidade, é quem chega com o socorro para você. É tanto que a política também é batizada como a arte das traições. O cara come de manhã, toma café com você e meio-dia já não está mais seu amigo, está almoçando com o outro. Almoçou com o outro, de noite ele já janta com o outro. E aí a refeição que tiver dado mais resultado para ele, o meu amigo Iziel, é onde ele fica. Eu estou vendo lá no Eusébio um cara que sempre foi de direita radical dizer que pode se filiar ao PT, que vai se reunir com o Zé Cueca. Eu digo, como é que pode, macho? O cara nem tem jeito de PT. E diz que pode ser, dependendo dos apoios. Olha, o que é os apoios? Olha, doutor, real. É por isso é que eu rejeitei todos os convites que tive para entrar na política. Porque o cara ser conhecido do outro não quer dizer que vai votar, não. Eu, por exemplo, eu sou amigo de todos os vereadores de Eusébio, inclusive os dois de oposição, o França e o Rivelino. Que não quer dizer que eu tenha que votar nos dois, ou em um dos dois, ou em qualquer um dos 15. Só tem um voto, como é que eu posso votar em todos os 15? E não vale a pena. Não vale a pena você trocar quem te ajudou a vida toda, com um pouco, por alguém que resolve de uma hora para outra te ajudar com muito. Sabe por quê? Porque o muito sem Deus não é nada. O pouco com Deus é muito. Mas o muito sem Deus não é nada. Se o cara te comprar com um valor elevado, teu apoio, teu gado, teus eleitores, ele compra, paga, recebe o que tiver de receber e depois tu não vai ter moral pra nada com ele, que ele vai dizer assim, não, macho, tu não me apoiou não, tu se vendeu pra mim. Não é assim? É diferente de você votar por consideração, por respeito, por admiração. Quantas e quantas vezes eu já não vi lá no Eusébio, aqui na Assembleia, lá em Jaguaruana, o cara ganha, o cara é eleito, quando ele encontra à distância um eleitor dele, ele bota o celular no ouvido, desvia o caminho ou volta para outro canto para não se encontrar com o eleitor que votou nele. Sabe por quê? Com medo do cara pedir alguma coisa. Aqui é do mesmo jeito. Agora, de hoje para frente, de agora para frente, não. Ele compra um chip, bota o número de um celular, dá para todo mundo, porque é período eleitoral, que é para mostrar que se você ligar, ele atende. Bota a foto dele no perfil. Mas quando acabar a eleição, ele volta pro número dele original. Que só quem tem são os colegas da política, os amigos empresários, os financiadores da campanha. Eu assisti ontem no Fantástico, amigo, os kits de robótica de R$600, R$700 por 14 mil. Aí a secretária de educação disse assim, não, aqui a gente elabora a planilha, mas quem compra é o departamento de compra, quem executa é o departamento de licitação. Minha senhora, a senhora é secretária de educação. A senhora manda na pasta. A senhora tem que saber o que está comprando. A senhora ordena as despesas da sua secretaria. O outro, com a maior cara de pau do mundo, disse, olha, eu não tenho conhecimento disso, mas vou mandar investigar. Como é que você é prefeito da cidade, macho? E você não sabe que uma cidade com 17 mil habitantes, ou seja, todo o povo da cidade cabe no PV, e você não sabe de uma compra de 5 milhões de reais. Uma cidadezinha desse tamanho. Aí o cara, meu amigo, numa cara de pau gigante, entrando no carro com a sacola cheia de dinheiro, aí chega lá, ele derrama, entrega não sei pra quem, sai com a sacola vazia. Aí o advogado disse, olha, o nosso cliente, ele vai mostrar pra toda a justiça que ele é inocente. Como? Como é que você é pego atirando, o cara mostra você dando um tiro na cabeça do outro? E o advogado diz que a justiça vai mostrar que você não tem culpa. Só nesse mundo de meu Deus. Agora, sabe de onde é que esse dinheiro está saindo, Cristina? Esse dinheiro sai de Alagoas, da Paraíba, do interior do Nordeste, de cidades pobres, para alimentar bandidos em Brasília. Aí me vem o presidente do Congresso dizer que disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso e tudo. Ou seja, os assessores estão trabalhando. Mas você não sabe de nada. O comparativo grosseiro que eu faço, Ziel, é como se, por exemplo, eu, presidente da PCDEC, o meu diretor financeiro, tivesse surrupiando o patrimônio da entidade e eu dizia que não sabia. Eu dizendo, não sabia não. Como? Se a gente gere uma conta, se a gente assina as ordens de pagamento juntos, como é que eu não sei o que é que eu estou pagando? Não é verdade? Então, está na hora, passou da hora, se dá um basta nisso. Não venham colocar no meu horário negócio de eleitor não venda voto, não, porque todo mundo vende voto. Tem um amigo meu no grupo dos radialistas que ele odeia o PT e adora o Elmano e o Camilo. Ele diz que odeia o Nove Dedos, mas ele adora o Elmano e o Camilo, que são do PT. Sabe por quê, Cristina? Presença célere. De quem? Doutor? Doutor Real. De paletó e gravata. Aí o cara vem com papo pra mim de consciência política, meu. Rapaz, peraí. O cara no grupo dos radialistas, o cara...